Ok. Qual é o bando favorito? Podemos começar? Sim. Está chegando daqui a pouco. Deixa eu mandar uma mensagem para ele dizer que a gente está aqui. Ele bota tudo. Mais carinho. Ótimo. Ah, eu vi isso. É muito bom. Estou vendo aqui que é bom e que é ruim para cada classe. É muito bom. Deus abençoe a sua vida. A pessoa da classe. Assim. Dá os talentos? Virar pro dia 26, certo? Exato. Ô, mano, eu não entendi a última linha aqui do bagulho. Última linha. É esse, sim? Você recebe um bônus de mais um geral, dessa inteligência arcana, ou mais 5 com a escola escolhida. Mas como você tem a escola escolhida? Se você escolher uma escola para se especializar. Você ganhou um mais 5 naquela escola. Quantos testes pra identificar a magia daquela escola? Cadê o... Os fits aí? Fits. Os talentos. Todos os fits? Mas será que ele é um fits diferente? Ah, não. Ah, não. Ah, não. Mostrou esse tipo pro mapa? Não, ó, lê o último aqui. Eu vou ressuscitar um pouquinho mais vida da terceira edição. É. E vou citar um pouquinho em arma. E se vocês tiverem algum outro fit da terceira, mesmo da quarta, tem o domínio da quarta, mas tem os livros lá, que vocês gostam, fala pra mim e dou uma olhada e ela dá. Você tem vantagem para dificultar para manter concentração nas magias? Se você dá uma dama? Você pode fazer, fazer movimentos somáticos, sabe? Mexendo no mesmo com arma e escudo na mão, ou nas duas mãos, porque assim, por lógica, se você vier com arma nas mãos, você pode usar a coisa somática. E. Quando a criatura dá uma barriga de oportunidade, você pode dar para a gente só para atacar a magia. Muito bom isso, né? Não, pode dar. Você pode dar uma barriga de oportunidade dela, não é? Quando a criatura, quando você vê que pode dar uma barriga de oportunidade, que são seus dados, que pode dar uma barriga de oportunidade, ele vai ficar com a mão escolhendo a nossa magia. É isso mesmo. Quando a magia está com a mão. Vamos lá? A magia tem que dar uma ação inteira. E tem que dar só para ganhar alguma criatura. Vê se for normal. Ou normal. Rapidinho, eu só vou escolher um peixe que eu não quero aumentar o peixe. É o Thorin, escudo de carvalho? É para armar o jaste. Esse aqui? Você escolhe uma habilidade. Daqui eu tô olhando, parece o Thorin. Não. Aumenta mais uma habilidade. Que porra é essa? É o comentarista, o locutor. Então assim, você pega, aumenta um na Constituição e ainda tem que ter uma Constituição. Ih, é fúria conservadora. Pega aí o que é o Kester. O cara usa a cor e fala, dividim. Tudo aqui é legal, Rafa. Zero dobra o seu bônus. Zoou? Você não acha? Você joga um dente a mais e pode dar as pessoas. 3 vezes por dia. 3 por dia. Está com desvantagem. Você joga um dente a mais e pode dar as pessoas. Ou seja, você vira uma desvantagem na segunda fase. Sharpshooter é o. Meu, vira. É, mas tem que fazer também. É só para ataque da distância. Mas tem o Magic que não é fácil. Não tem a coisa, sabe? Tem. Qual que é o nome? Magic Sniper mesmo, se não me engano. Spell Sniper. Ah, mas o Lobão conseguiu a altura já dobrar. Tá se tornei que não compete pra mim agora. Pro vassalador. Não. E agora você tem a outra lá. É, e a arma já dobra o meu bônus. É. Os apelões. Onde que fez a arma? Não é capelando não, é onde? Fiz o apelar assim. Vendo? Eu penso que só na frente aqui, né? Eu tô aqui, sabe? Tipo assim, Rafa, se eu não poder fazer magia, vai tudo. Mas eu não consigo fazer. Eu tenho que pegar a pedra, porque é próximo. Assim, teoricamente, você não poderia fazer uma gente aqui, né? Já viu se quiser. Não, claro que dá força. Do lado sombrio da força. Ah, esse ponto de frente é isso mesmo. O que você quer ganhar da habilidade, Rafa? Fala, vai. Não sabe? Nossa, fala uma coisa que não é da gente que adapta pra você, não. Você me deixa seu jogo. Se você quiser, deixa o suspense pra eu ver de alguns talentos pra Clary. Dá uma olhada no Complete Divine. Ah, eu gosto mais de coisas tipo de construção, sabe? Deixar investido. Porque aí eu posso curar pras pessoas, assim, brincar. Não se preocupar com vida, sabe? Então o talento aí que aumenta o ponto de vida, por exemplo. Ah, eu mesmo, é legal pegar nas próximas vezes, não é aquele... Não? Não, ele já aumenta já. Quantas vezes o seu nível? Ele já aumenta já. Ele vai aumentar 2 pontos de vida por nível. Mas o Barça vai subir se eu utilizar ele, não, mas ele vai ter que fazer 10 vezes o nível. Bom, não, você vai ganhar o... Tem agora 10 vezes por nível e depois você vai aumentar o ponto. É, 2 pontos de vida por nível, se chamar isso, mano. Inclusive os níveis passados, presentes e futuros. Se eu pego um bagulho desse, eu fico muito apelão, mano. Se eu pego um parente desse, mano. É bom. Esse vai funcionar? Beleza, a gente vai ter que ir mais ou menos. Ah, não, Jeff. Eu vou pegar os pontos agora, tá? Jeff, seus máximos points aumenta pelo igual do dobro do seu level atual. Então, é 2 pontos por nível. Tá, mano, tipo. O dobro da fala e depois 2 níveis por nível. Você é nível, a gente é nível 12. É. Ou seja, você vai com que nível 24, você tá? Não, é 12. Tá no 12. Você vai ganhar 24 pontos de vida. E cada nível que você ganhar novo, você vai ganhar 2 pontos de vida a mais. Tô louco, Rafa. Compensa pra caramba você pegar isso agora, velho. Pronto. Não consegue, tá louco, velho. Isso é legal. Não tem alguma coisa mais pra resistência? Resiliente, você pega mais um, aumenta mais um no atributo da resistência e ganha sempre troll. Não, mas não pra servir, tipo, sei lá. Então aumenta a resistência. A Constituição? Isso, a Constituição. Aumenta 1 na Constituição. Não, aumenta 2, que aí vai pra 18, né? Ah, não, aumenta puro, você tá dizendo. O talento ele aumenta em 1. O fit. Nossa, esse talento do outro que você pegar é próximo, então. Tem que ser do PV, mano. Tá pra ele fazer uma aumentar a Constituição. Então, só uma dúvida, espera o Jeff ver. Quer deixar em aberto? É, deixa em aberto. Eu vou deixar em aberto. Muito tendo bastante PV, mano. É que o meu PV, não tinha o talento que eu queria, e eu não conseguia fazer o que eu queria. Eu pedi pro Jeff que ele recuperou essa sensação da terceira. Tá esperando livre? Louco. Cadê uma parte que eu tenho com uma farinha? Isso é uma velha. É pra criatura, se colocar o seu cavalo. Seu cavalo com 10 pontos de vida. 19. Se você tá mal com o meu irmão. É, vamos deixar uma ideia. Então vamos partir e jogar. Ok? Tá, onde tínhamos parado? Ele tava. O Ariel tinha acabado de chegar. Fala. Ah, vocês querem bolo? Então pega lá. Vamos comer. Não, não tem bolo. A aniversaria tá. A gente tá sendo torturado. Pega lá, cara. Nós vamos cantar parabéns. Não, o aniversariante vai acabar aí. A gente vai cantar parabéns a você em élfico. Em élfico. Eu vou cantar um. Vou cantar em judeu. Rabba Nagila. Rabba Nagila. Nada de Maguila, ninguém é uma Maguila aqui. Então vai, então vamos jogar, vai. Ok, vocês lembram onde vocês estavam? Sim. Meninas dormindo na barraquinha feita pela Toff. Toff dormindo de olhos abertos perto da barraca do estufa. Perto da fogueira. Pronto, estufa. Mourin. Dormindo ali perto da fogueira também. O Theon também dormindo perto da fogueira, agora. Alguém ia ficar de vigia. Teve alguém que foi atrás do um sererim de vigia, acordado, tocando bem calmamente a flauta dele, quando o Griel chega. E fala pro sererim acordar ele, pra ele ficar de vigia e deixar a Toph dormir. E a Toph escuta, fala que ela tá acordada. Eu falo pra ela me acordar, mas assim que ela sai. E ela tá vindo, viu? Mas eu sou surda. Filha da puta, se bom, puder. Gente. Alarme. Ok. É, orc e goblinox. Ok. E só vai tocar na minha mente e nos meus companheiros. Eu acho que ele está perto. O quê? Tá cheio de bárbaro? Os caras estão transando atrás do seu, cara. Eles estão falando do bárbaro que ajudou a gente. Tudo aí, eu tudo no bárbaro. É uma vila, bárbaro. Tá. Eles podem ser bárbaros de classe, mas são bárbaros. Não, gente, tudo. Os caras são bárbaros. Ok. Então o Celerim tá de vigia. Tradicionalmente, como sempre acontece. No plano do Celerim, sempre acontece alguma coisa. Sério? Aconteceu. Eu posso deixar de vigia rapaz, cara. Aconteceu uma coisa no turno do Celerim e vocês não estão sabendo disso. Ah, para de ser cuzão. Só ele sabe. Entendeu? Tá, merda. Só breve, velho. Você dormiu, Top? Não. Você fala que você não dormiu. Em breve não chega. Fechar os olhos, velho. Em breve não chega. Morremos então, gente. Pronto. Não, morremos. Morremos, mano. Para de ser prozão. Para de ser pessimista. É, eles apenas trocaram de plano. Eu vou pegar dano, né? Depois eu vou pegar no outro. Okay. Tá. Tem uma habilidade que você ganha vida e não poder dar dano, não conseguir matar os caras. Amanhece o 26º dia do mês de Wiz. Estamos agora num... Morag. Ou seja, uma quinta-feira. Já, morreu. Tá. É uma manhã fria. Extremamente fria. Até para os padrões das montanhas vivantes. Tá. Vocês olham lá fora. Quem levanta primeiro? Eu. Bom, tradicionalmente, o Celerim acorda de manhã. Não, o Griel acorda. Griel acorda primeiro. O que você vai fazer? O Celerim dormindo. O Celerim dormindo. Vou ficar de meia vigia lendo o livro. Pergunta pra ele o que tá acontecendo. Vai ficar de meia vigia o quê? Lendo o livro. Lendo o livro? Ok. Tá. Mesmo lendo o livro, eu continuo alerta. Ok. Quanto que é a sua percepção passiva? Passiva? Sim. 17. Ok. E o kit alerta não deu alguma coisa, né? Não. Que nota, já. Qual que é a vantagem da percepção pra vocês? É. 10 mais a constituição. Não, Ok, beleza. Uma pergunta. Percepção passiva é 10, mais sabedoria, mais percepção, certo? Se você tiver proficiência. Perception. Se você tiver proficiência em perception, soma pessoal. Se eu estou numa área que fala que o bônus de proficiência é dobrado, é dobrado também. Então, beleza, então 21 de percepção passiva. Então. Eu tô de passivo. Só cortei mais alto tirando. Mas se tiver a profissão de percepção. É que eu tenho, e como não era a família do mundo. Eu tô com 21. Mas você está em aldeia. Eu considerado antes. Uma aldeia do elfo dentro da floresta. Ok. Ah, o Guião percebeu alguma coisa? Não. Nada. Nada. Ok. Tudo em silêncio na vida. Tudo tranquilo. Em silêncio, não. O silêncio, a monotonia da madrugada, no início da manhã, é quebrada pelos roncos dos aldeões que se amontoam ali nos cantos do salão comunal. Só por... Ô, Rafa, vocês estão num salão comunal, tá? E que é? É uma casa enorme, um casarão, tá? Sem cômodos, é um único cômodo essa casa. Sem cômodos, caralho, um castelo. Tá? Tem um tablado de madeira de 1 metro de largura aproximadamente, que circunda todo o contorno da casa, ao redor de todas as paredes. Tá? Nesse tablado estão jogadas diversas peles de animais, tá? Onde as pessoas da vila estão dormindo, ali uma amontoada em cima da outra. Tá? Quando você foi dormir, você até achou estranho, porque alguns fizeram sexo ali na frente de vocês, na maior naturalidade. Olha aí, bárbaros. Né? Sim, eles incorporavam, apesar de eles serem algumas pessoas ali e ainda terem alguns pudores, por eles serem descendentes de colonos, né? Eles já têm uma grande miscigenação com o povo de Gilu, com o povo das Montanhas Vivantes. Então eles incorporaram alguns desses costumes. Né? Esse povo lembra-se um pouco o costume dos povos vikings, tá? Que tinha esse costume. No centro desse salão tem um chão de pedra, tá? Com palha assim, e bem no meião mesmo, assim, não tem palha próximo, tem pedra e uma fogueira enorme, tá? E ao redor da qual o grupo está deitado ali dormindo, tá? A Toff fez uma caverninha, fez uma oca de pedra, colocou as duas meninas lá dentro, tá? E tá dormindo ali perto da fogueira também. Tá? É dessa forma que vocês estão alojados. Ali vocês foram servidos com cerveja. Um banquete dos deuses. Um banquete dos deuses, né? Os caras fizeram um banquete farto, você fez o seu banquete para reforçar. O poder do Nova da Pieta. É. Exato. E vocês receberam para beber uma cerveja extremamente forte, grossa. Parece como se fosse uma vitamina de trigo. Esse bichinho dá pra ver no fermento. Dá pra ver os bichinhos boiando ali. Tá? A cerveja é extremamente forte, ela bate assim, ela sobe, dá aquela canseira e pum, vocês apagam. Tá? Menos quem não bebeu. Tá? Você tá lá distraído. Tá? Lendo, distraído, concentrado no seu livro, tá? Atento para possíveis perigos, tá? E aí, de repente, você vê a porta de entrada sendo aberta. Quando a porta abre, vem a luz do sol, tá? De lá de fora, junto com um vento e uma nevasca. Você olha, de trás da porta vai saindo aquele Ralph, tá? Ele vai saindo correndo assim, ó, com as mãos entre as pernas, e corre lá pra fora. Passa tipo uns 5 segundos, ele volta correndo, pega a porta assim, fecha a porta e vai embora lá pra fora. E você olha lá pra fora e você que já é manhã, já é dia. Ok. Você vai lá fora, tá frio, extremamente frio. Tá? Frio até para os padrões das vivantes. Temperatura, ela tá, deve estar abaixo de 20 graus, você calcula. Negativos. 20 graus negativos. Muito frio. Um vento cortante, tá? Neve caindo farta. Você olha assim em cima dos telhados, camadas de neve extremamente grossas. Quando você vai lá para fora, você tem que subir um degrau de uns 60 centímetros de altura devido à quantidade de neve que caiu durante a noite. Tá? E conforme você vai pisando, seus pés ali vão afundando na neve. Mas me parece que eu imaginei que era um hambúrguer assim. Você procura pelo Halfin, qual é a tese Perception? Ou melhor, investigação. Perception é legal. Não, né? Perception. Beleza. No caso é Perception mesmo. Vantagem. 15 mais 26. 26, ok. Você encontra ele atrás de uma casa, tá? Com as calças dele semi-arreadas. E surgindo assim, emergindo um vaporzinho da frente dele, entre ele e a casa. Beleza, tá morto. Vou ver a mão. Vai caguinha do joelho. Só pra garantir, né? Eu vou. Ok. Vou fazer o ritual do... Do casalamento. O ritual da manhã, né? Ô, Jeff, e se... Assim, essa ideia do final elfo, tipo, que o Ranger conhece as coisas, né? Marotinho e tal, ele conhece, percebe. E se ele fizesse, tipo, eu ir virando e vendo pra onde que eu acho? Ele dá uma ideia de direção, sabe? Gasta o slot. Não. Ou ponto em preto. Ah, então não. Só fazer, né? Então você está fazendo a versão básica. É, 10 quilômetros. 10 quilômetros, ok. Permanece as mesmas criaturas. Que eram dragões, infernais, elementais. Não faz isso comigo. Dragões, infernais, elementais, mortos-vivos. E só, né? Não fala dragão, não fala dragão. É dragão. Por favor. Dragão. Fala por cima, né? Fala dragão. Dagão. Okay. Então, dagão. Vou continuar. Tá, lembrei. Vou continuar lendo o livro. Vai continuar lendo o livro. Já passou as 4 horas? Deixa eu ver. Ah, eu tava lendo o livro, Jeff. Já é manhã, já é cedo. Jeff, ela vai gelar, eu consigo ativar ela, tipo, ativar? Fazer ela. Não, tocar? Não. Você pode cancelar ela só. Não posso ativar ela? Não. O cara quer chutar todo mundo. Os caras que encontram com o time, viu? Só dá trabalho depois. É. Eu vou fazer alarme como ritual. Tá? Pra elfo. Pra elfo? Ok, se entrar algum elfo, ele dispara. Eu saí. Ok. Você tem dois elfos no grupo. Vou nem zoar, velho. Como que é o som do alarme? Exterminate. Ele escreve como uma campainha assim. Não, elfo entrando, saindo. É. Tá. O elfo tá entrando, você tá dormindo de barriga pra baixo. Você tá falando aí? Ele tá descrevendo a função. E o elfo é meio cavalo. Não, o elfo não é cavalo. Quer ver? Tô sentado, velho. Tô dormindo sentado e tô olhando o livro. Nem deitei, pra você ter como. Então... Fala pra ele, Ariel. Eu sou um elfo que vi afiando o pau desde lá, menor até aqui. Não fala, mas isso já é que pra fazer seria um pequeno sino numa fina de prata. Uma fina linha de prata. Então, deve ser um sino pra cada um. Um sininho, né? Se eu puder escolher, eu quero esse daqui, ó. Se eu puder escolher, aqui é o meu alarme pra acordar. Bota o alarme aí, então. É o meu terceiro, é o que significa que eu tenho que acordar mesmo, entendeu? Tá. Meu Deus. Aí eu vou acordar rápido. Vocês escutam então o sono de vocês, como se fosse um berro, o urro de uma criatura ensandecida, um urro ritmado, repetitivo. Um urro gigante, ensurdecedor, e fica ali 10 segundos. Joga em preto, percebe com vantagem para acordar. Acha, cara. O Jeff, por causa dessa distância assim da filha, da cara. Perception 16. Acordou? 22. Acordou? Acordou? Não, pra mim. Ah, não, deixa eu olhar. Deixa 20. Deixa eu olhar. Deixa eu olhar. Deixa eu olhar. Deixa eu olhar. Denise acorda. As duas. Denise acorda. 19. 4, 3. 14. Não, 13 não, 23. Meu Deus, estamos sendo atacados! Não, não, não. Eu só preciso acordar, deu hora já. Só o grupo ouviu? Só o grupo ouviu. Ok. A Top berra. Meu Deus, estamos sendo atacados! Levanta um bando de bárbaro pelado. Aquele bárbaro que lutou com vocês levanta pelado também. Orcs, cadê? Não, não, passa a mão na caneca de cerveja. Onde estão? Sim, é só uma nevasca. Nevasca? Vamos atacá-la! Vamos! Vamos! Ah! Cadê? Cadê? Eu gritei sequência com a porta e abriu a porta. Abriu a porta? Ele vai correndo, caneta de cerveja, pelado, e sai correndo. Entrando em fúria. Entrando. O quê? Entrando em fúria. Alterando a pele dele, ele fica todo cheio de peludo, parece um lobo, tá? Vai correndo, aí você põe o escudo. Nossa, mano. Vou rolar um save de destreza pra ver se ele escapa. É, se eu deixar ele pela mão, eu vou te bater. Por que? Por que você tá fazendo? Eu tô acordando ele. Ele vai acordar levando pra dentro. Esse aqui é o cara, Rafa. Se não faz peludo, né? Se o braço é uma besta, né? Ok, ele não tem proficiência em save throw de destreza. Ou seja, ele vai falhar. É estranho, cara. Ele tem barba, né? Falhou. Ele vai correndo. Virando assim, ficando todo cheio de pelos, né? Trombou no escudo. Dá dois passos pra trás e cai. Melhor você dormir. Puxa a porta. Os pelos vão se desfazendo lentamente. Tá, até ele voltar à aparência normal dele. Gilete. O cara ficou tendo corpo feliz com a grelha. Corpo pelinho dele? É, corpo grelha. Saco, eu aproveito. Ela cata um pelinho e puxa. Só tem um pelo do bárbaro. Mas eu quero saber se é. Vai fazer o voodoo. Grande ou diminuiu depois do quarto dele? Não, ele manteve o tamanho. Permissão. Permissão. Ok, vocês todos acordados. O povo da vila ali vão levantando. Todo mundo vai acordando, né? Confuso ainda. O que está acontecendo? Por que essa gritaria? Tá cedo ainda? Ah, é a bebida. Elfo bebeu demais. Ah, elfos. Elfos. Agora escuta aqui. Eu não deixo. Ok, você vai pra um lado, ele. Se desvia pra um lado, ele vai junto. Se desvia pro outro, ele vai junto. Destreza. O que vocês vão fazer? Tentar desviar dele? Então joga um teste de destreza dos dois, vamos ver. Acrobatics, que não tem proficiência. Acrobatics ou destreza? Acrobatics. 21. Eu vi que ele entrou na minha frente, eu dou aquela roda perigosa. Ele, você desvia para um lado, ele desvia junto, você bate o pé assim, gira, passa do lado dele e vai lá para fora. E ele vira as costas para você e tá saindo. Vou voltar na hora de acordar. Aí eu vou lá fora, Jeff. Vou subir em cima dessa casona. Eu quero rolar eu quero tentar ver se tem algum perigo, algum orc perto. Já tá pensando em usar ele. Vê se tem alguma coisa aí. O quê? Alguma pessoa está ameaçando a vila. Aliás, imobilidade. Tá. É o meu objeto de avisar a pessoa. Primeiro, eu vou perceber se eu comecei a porta. Olha isso, olha isso. Tá em cima de? Da cabana. Da cabana. Sobe na cabana primeiro. Não, subi, né? Não, subi, né? Não. Não. Como assim subir? Neve fofa? Vai remover a neve, sério? Na parede tem neve? Lógico. Não, na parede não, mas... No telhado tem. As casas, elas têm um telhado que vão praticamente até o chão. Um telhado inclinadão, assim. E na frente? O telhado das casinhas vai praticamente até o chão. E na frente? Para a frente. Na frente? É, na frente dá pra ir. Na frente dá pra ir. Se o meu ficar em pé, Jeff, eu vou dar aquela inclinadinha. Ok. Assim. Rola um teste, então, de Athletics pra você escalar com vantagem. A dificuldade é baixinha. É, eu não tenho nada de Athletics. Beleza. Se eu partir, eu não sai pra fora, ele já é um pouco pra fora. Hã? Falei. Tipo, aqui é a casa, aqui é o telhado. Então, tipo, normalmente ele não consegue subir até o telhado. Ele consegue subir só até ali o... Depois ele vai ter que dar uma cambalhada pra subir. Quanto deu? É, mas aí tem a neve pra escorregar. Quatro? Caiu. Caiu. Não. Louco, Jeff! Não, não caiu. Não caiu. Cacete, Jeff! Então, peraí, até o. Cai sim. Só entendo por quê? Porque, tipo, se a superfície é dura e né, bota, prende qualquer coisa, que não seja escolhido. Então, viu? Ouça. Você pisa com as suas sandálias de aranha. Olha aqui, ó. Tá? E começa a escalar. Eu falei. E começa a escalar. Conforme você dá os três primeiros passos, você vai até que bem. Quando você vai dar o quarto passo, você põe o pé assim, ele escorrega, desliza. Tá? Aí você põe o pé esquerdo, desliza também. Você é obrigado a virar e se agarrar nas tábuas da casa. Quando você gruda nas tábuas, você sente elas extremamente frias, semi-congeladas. Você nota uma fina camada de gelo ali na parede, dificultando a sua escalada. Pô, se eu vou até a muralha, eu subo na muralha. Bom, você pode continuar subindo. Você... Foi um teste. Foi muito ruim. 16 agora. Subiu. Tá? Aí você vai pisando com cuidadinho. Quando dá aquela escorregadinha, você vai apoiando na parede assim, tá? Chega até lá no alto, onde o telhado ele avança assim um pouquinho pra cima da parede. Tá? Faz uma acrobatics. 9. Ok. Pega ali, pendura ali. Solta os pés, dá aquela balançada pra fora, aí você apoia com a barriga assim, né? Se vira lá pra cima rolando e você tá em cima do telhado. Beleza, eu já tinha jogado o teste de perception, mas não vou ver o que foi. Me fala o resultado. 16, 27. Pra ver se tem ordem. 27. É. Sua visão tá extremamente limitada por causa da nevasca que cai. Tá constante em cima de você. Você não consegue ver muitos metros à frente, além da cidade. Tá? Quase não consegue enxergar a floresta, o bosquezinho que tem ao lado da cidade ali. Não, da vila. Quase não consegue ver o bosquezinho que tem ali ao lado. A montanha ao norte, você consegue ver o cume dela. Tá? A base da montanha, você já nem consegue ver. Tá? Nevasca bem, bem forte. Consegue ver assim bem distante pedaços assim do cume da montanha. Eu quero. E sem sinais de artes. E outras criaturas. Ah, não sei se era uma armadura, outras criaturas, dragão, alguma coisa. Black Neve. Ok. Que bosta. Vou preparar minha cabeça. 19. 19. Ok. Vai preparar o quê? Eu vou dividir quando eu. Ok. Filha da puta. Você vê. Entre a cidade e o bosque. Entre a avenida e o bosque. Tá? Mais ou menos novo. Na metade do caminho entre um e outro, tá? Sim. O bosque está a uma distância de uns 100 metros da vila, tá? Quer dizer, uns 50 metros além da muralha, mais ou menos, você vê. Tá? Você vê uma criatura quadrúpede, toda branca, branca como a neve. Você consegue distinguir, devido à habilidade especial ou falta de habilidade dos seus olhos, tá? Com chifres que se abrem assim, formando uma galhada enorme. Tá? Você vê um alce branco, um cervo branco, parado no meio da neve ali, no meio do caminho até a floresta, olhando, encarando você. Encarando? É. O cervo ele tá parado ali. O cervo ele tá parado, né? O corpo dele, a atenção dele voltada na direção da cidade, tá? E quando você, procurando ele ali, você consegue encontrar, detectar ele ali, se pera, tem alguma coisa ali, né? Aí você vê uma tonalidade diferente de branco, né? Você olha e fala, ah, é um cervo, né? Você pensa consigo mesmo, tá? Ele tá lá parado, nesse momento, quando você pensa, é um cervo, ele pega e faz assim, ó, levanta a cabeça e fica olhando pra você. E vocês fazem contato visual. Joga Perception. Vamos ver ele fazer o transduil. O transduil. 22. Os olhos dele são azuis. Um azul vívido, assim, brilhante. Que lembra uma piscina iluminada. E cabelo, tá? Porra, um olho brilhante, azul. Um azul clarinho, azul cor de uma lagoa cristalina. Tá? E o olho dele chega a brilhar. No meio daquela nevasca branca. Tá, ah, eu sei tirar o olho. Eu. Você! Um osso ali. Gritando? Fala Perception, o negócio tá atrapalhando. Isso, mas tá no bicho. O bicho tá 100 metros aqui. É. Bicho! Eu ia jogar meu dado ali dentro. Você escuta o Griel. O grito dele é abafado pela neve. Tô me roupindo, tio. Muito esquentezinho. Se agasalha bem porque tá bem frio. Sai lá fora. Vem você! Tô aqui em cima. Sobe aqui. Não dá, não sei subir aí. Fala. Vem com o cavalo, sobe aqui. Eu não tô falando com o meu cavalo. Tem um servo aqui. Aí o Theo pensa lá dentro, eu também não falo com o meu, e aí? Tem um servo aqui que eu quero que você dê uma olhada nele. Eu não tô perdendo contato visual com o servo. Okay. Tô falando sem falar. Okay. Eu quero que você me olhe esse servo aqui. Ele tá continua assim, olhando pra você. Tá, eu tenho que subir lá em cima. Você não é o alfa. Desviou o olhar, não é o alfa. Tem aquela magia lá, Pax Bruma do Oliveira. Bruma do Oliveira. É um lugar sensual até a altura. A altura? É. 6 metros no máximo. É, mas eu teleporto pra lá, vai. Vai se teleportar pra lá? É. Ok. Você continua. Eu teleporto antes do Big Dance, tipo. Um pouquinho pra baixo, porque se ele tá fumando, tem um bichinho, eu não quero que o bichinho assuste. Ok. Tá, você sai lá fora, você vê o Griel, onde que ele tá em pé em cima do telhado, olhar fixo assim lá pra baixo, fala Perception. Tá, você consegue ver a Ciere lá embaixo com a sua visão periférica, tá? A Ciere olhando lá pra você, tá? E aí você vê a imagem da Ciere desaparecer, envolta em brumas negras, tá? E as brumas negras surgindo do nada atrás de você, se concentrando num redemoinho de trevas, até a Ciere surgir dentro desse redemoinho. Oh, meu Deus! Iniciativa. Subindo devagarinho. Ok, joga. Atletics. Não, tem que ser Atletics. Atletics? Eu não quero jogar Atletics. Mas tem que jogar Atletics. 17. Ok. Você vai, conforme você vai pisando ali, vai se rastejando, né? Você vai quebrando a resistência da neve e blocos de neve começam a escorregar do telhado. Tá? Aí você vai com mais cuidado, se agarra um pouquinho mais, vai com mais cuidado, vai rastejando ali, vai subindo até chegar na ponta do telhado, onde você se apoia assim, os seus braços, assim, os cotovelos ali no telhado. Você sai da porta? Eu vou mijar lá fora. Vai mijar lá fora. Tô tentando, velho. Tá meio que roda. Quanto deu? 9. Com a ajuda do Griel, o Griel apontando pra você ali, agora você enxerga um cervo branco. Os olhos dele são uma coisa diferente. Tem muitas criaturas nas uivantes. Se é normal ter cervo. Sim, cervo branco, inclusive. Cervo branco. Eu descrevo o olho dela. O olho dele é uma cor assim de céu bem brilhante. Parece um mar. É normal? Você enxerga azul? Você não sabe como enxerga. Enxerga. Mas vocês não vão falar com ele? É um olho baixinho. Às vezes, Ariel. Você olha no olho dele? O Jeff te enganou. Na verdade é. Joga sabedoria. É púrpura. Você tá chegando longe e tirar o vermelho. Não é uma. Né? É. É um 27, 24. Não, não é. Não, é um viadinho da noite. Os olhos vermelhos. Tá, você consegue enxergar os olhos azuis? É normal? Hã? É normal? Como tá normal? Eu não sei, perguntou se é normal. Eu quero saber se é normal. O olho brilha daquele jeito? Não, não é azul. Não é normal. Não é azul. Não é normal. Não é normal. Não é normal, não. Olha a sabedoria. Jeff, reação, eu peguei lá. Não, mas não faz isso. Não, não tirei, eu peguei. Não, mas eu não vou deixar de pegar, não faz isso. Não assuste. Vai pegar ou não vai? Já segurou, peraí. Você leva as mãos assim, com intenção de pegar o arco, flecha, o servo faz isso pra você. Ai! Ai, tentando. Ele levanta a cabeça assim, ó. E aí volta com os seus olhos. Ele tá só acompanhando o que você vai fazer com o braço. Para com isso, não é animal. Quanto você tem a sabedoria? É. 11. 11? É. Com vantagem? Com vantagem. Você olha nos seus olhos. Escreve meu nome pro xixi. Faz contato visual com eles. E você se sente estremecido. Passou, né? Ah, tirei 11, dá pra escrever mais um? Posso já? Não é um servo. Ah, vai dar uma ação pra nós? Não é um servo. Tá. Jeff, puxa vida, eu posso ficar com você. Você começa a se lembrar das lições que você teve ainda criança. Com uma pessoa que você conhece apenas pelo nome de O Senhor. É meu pastor, por favor. Eu sei como que é. Se lembra das lições que ele ensinou pra você: como respeitar e preservar a natureza, respeitar os ciclos da natureza. Né? De como. Como fazer, como reverenciar o Deus, a deusa que criou a natureza. Ali, Hanna. Você se lembra dessas lições. E de quando ele disse pra você que, de tempos em tempos, Ali, Hanna visitava o mundo. Tá? E cada vez que ela visitava o mundo, em cada região que ela ia, ela assumia uma forma diferente, um aspecto diferente. Sempre o aspecto de um animal. De novo, não apareceu. Sempre o aspecto de um animal. Aquilo não é um ser humano. Você sabe disso. Você sente isso. Você sente um arrepio procurando sua espinha. Quando você encara você nos olhos, você sente uma aura mística, divina, permeando todo o ar. Ele é celestial? Não! Mas uma aura divina não é celestial. Mas eu sinto, ele não. Vai usar? Celestial. Ok, ali. Você fica atordoado com o tamanho dessa sinto. Presença celestial que você sente ali. A gente vai conhecer todos os sintomas, né? Presta atenção. Um pouquinho mais que isso até. Bom, Jeff. Faz uma reverência? Muito bom. Eu tô lá fora escrevendo meu nome. Tô lá fora escrevendo Ana Maria, Ana Maria. Bom. Especialzinho, fez uma reverência. O que você vai ficar aqui? Meu Deus, ela tem que ser mais Miriam, ela escutou. Sim. Claro que ela vai escutar. Uau, você escutou você gritando? Ela está prestando atenção. Você tá vendo ela lá, ela tá aqui, ó. Chicando meus homens. Isso viu que ia atacar, só do mundo pior. Eu tô invadindo aqui e atacando vocês aí. Sim. E... são os servos de Ragnar. O que eles estão fazendo aqui? cumprindo os desígnios do Deus da Morte. E por que o dragão tá com, parece com um exército de mortos-vivos? Cria de megalópolis. Seus propósitos são sempre confusos. O que que deu? Tá falando só? Começa do mago. É nada, né? Tipo, batata, batata. Batata, batata. Pô, eu sou o ano daquele batatinho. Mano, imagina se você fosse Deus e chegasse pra falar com o Rafa, por exemplo. Ele perguntasse, Deus, qual que é o propósito da vida? Você vai falar? Eu ia fazer igual se o povo do Japão, eu ia fazer o PC de 7 dias, por favor. Eu ia fazer, eu ia falar, 42. Se Deus não é fácil, né? Velho. Para onde os orcs levaram as pessoas na outra vida? Vocês já sabem disso. Pra Alex, né? Sim. Alex é até o meu começo do dragão? Sim. Ô, oh, o que vocês estão fazendo aí em cima? Falando com Deus. Falando com a Lihana. A Lihana tá aqui, então. A Lihana tá aqui. Gente, eu tenho que ficar com o pão. É! Quando eu chego assim, é ali, Rana, vem cá, vem cá. Ele tá no meu pão, gente. Ah, você tá mijando lá, seu nome? Você vê a forma de animal. Eu nem observo assim. No lugar onde você tá urinando, você vê brotar uma plantinha. A árvore do Jorge Tadeu. Aí, cara, o que você comeu aí, Tadeu? Não acredito, né? Brota uma plantinha, não dá nada de você tá urinando, sério. Até da urina da minha. Você grita pra eles o que tá acontecendo. Eu que nem um animal, pô, faz sentido. Eu vivo sagrado. Nasce um pé de alface. Vocês têm suas tarefas, eu tenho as minhas. Aparentemente as nossas tarefas aqui lá. Não é por um acaso que a gente consegue tudo que a gente vai ter. Não. Eu vim vê-los. Queria vê-los com meus olhos de carne. Por que você faz isso? Vou conhecê-los. E o que eles pensam? Não ia deixar apenas o louco. Ah, falar a respeito de vocês, meu campeão. O que foi? É, deve ter falado com nada, né, louco? Que curioso. Muitas coisas. Muitas coisas. 42. 42. Beleza. Ou uma coisa certa? É, porque no caderno não falou. Não falou nada. Ela vai se virando. Tome muito cuidado. O caminho para Alex é morte mesmo? Só se morrer morte? Sim. A gente pode salvar a tribo? Vocês podem tentar. Vocês ainda estão vivos, então? Sim. Com o Alex? Sim. As outras tem mais tribos com lá também? Muitas. Muitas pessoas dependem da ajuda de vocês. Não apenas pessoas, mas meus filhos também. Transando a mulher. Salvem eles. Deixa eu falar assim dela. Ela vai se virando e vai andando em direção à floresta. Que porra é essa, velho? Que susto! Quer testar a próstata? Não. Ela vai se virando e vai indo em direção à floresta. Vai se afastando. Aí ela para e vira pra vocês. Cuidado. Com o quê? Não confie em ninguém. Ninguém do nosso grupo ou ninguém? Vira, vai andando. Neve caindo, neve caindo, neve caindo. Tá? E aí o branco do alce vai se mesclando com o branco da neve até desvanecer, até desaparecer. Murray, você cutuca o cara. Você vai lá, cutuca o cara. Vai lá, cutuca o cara, tá? E aí ele acorda. Cadê? Cadê o quê? Oh, a cravasca que tava atacando a gente. Foi só uma brincadeira daquele bobo, daquele elfo. Logo vi. Oh, pelo grande urso, malditos elfos. Olha A hora que ele faz assim, pelo grande urso, bate com a caneca no chão assim, a caneca ela estoura. Caneca de tipo um barrilzinho de madeira, ele bate assim, a caneca estoura. Cerveja, droga. Bom, onde está aquele filho de uma elfa? Tá lá fora. Que as uivantes congelem até os ossos dele. Sim. Bom. Vamos comer então, companheiro? Vamos. Vamos tomar uma refeição reforçada. Temos um longo caminho para percorrer. Sim. E pelo que eu estou vendo, o tempo está bem fechado. É melhor reforçar o estômago. Chifres verdes como vocês terão um problema nesse tempo. Depois eu pego. Você pisa e afunda. Ela tem um rostinho feliz. Se eu cair 6 metros de costas, vamos lá. Vai. Vai. O neve é fofa, vai fazer uma mas neve. Não é algodão, é neve, é gelo. Não é tão calma. Vai fazer um anjinho na neve. Vai doer, 6 metros vai doer. Amortece, não vai dar pra matar, mas vai doer. Vou descer esse pezinho assim a vocês. Vai escorregar pelo telhado? Sem nada, tá? Ok. Você corre o risco de tombar e cair. Ok. Você começa a escorregar, sentadinho, né? Escorrega um certo tanto, para, aí você dá aquelas forçadinhas assim com a bunda, né? Aí você começa a descer de novo, tá? E assim ele vem vindo em pé junto com você. Não, vou deixar ele descer primeiro. Assim ele vai indo em pé junto com você. Porque na hora que você dá aquelas forçadinhas assim com a bunda, e você começa a escorregar, você não tá escorregando sobre a neve. A neve tá escorregando o telhado junto com você. Você provoca uma microavalanche no telhado. A neve que está em cima do telhado desaba completamente. Você está mijando em qual casa? Você está mijando em qual casa? No casarão? Ele saiu para fora para mijar, então provavelmente ele vai... Não sei, rola save de destreza. Ah, mas... Ai, nossa senhora! 11. Ok. Vocês dois também rolam save de destreza. 11. 20. 20, muito bom. 23. Ok. Vão descendo com tudo. Tá? E aí, na hora que vocês caem lá no chão, se ele consegue ficar em pé, vai se equilibrando ali, né? Vai descendo. Na hora que você cai lá no chão, põe os pés no chão, né? Você dá uma cambalhota pra frente, vai rolando e se afasta uns 6 metros. Tá? E aí desaba aquele monte de neve com a Ciere. Na hora que a Ciere tá com os pés assim na beiradinha do telhado, ela salta, cai no chão e rola. Né, para perto de você. E vocês olham, um metro e meio assim de distância da parede, se forma uma pilha de neve de uns 2 metros de altura, cobrindo as janelas lá dentro. Vocês não conseguem mais ver as janelas lá dentro. Vamos fazer nas outras? Então, na hora que você tá lá mijando de boa, né, tá lá dando a última chacoalhadinha depois de ter falado com eles, né, tentando entender do que eles estavam falando, né, você vê despencando um monte de neve assim. É uma teoria da rapidamente, você pula para trás. Se gruda o corpo assim na parede, tá? E a neve vai caindo, forma um paredão de neve assim na sua frente. Eu matei a urina dele? Hã? Eu matei a urina dele? Não. A planturina dele? Não. Não matou. Tá? Você fica preso ali num corredor. De um lado neve, do outro lado a parede do casarão. Tá? Você consegue ir pra frente, tá ou pro fundo, tranquilo, sem problema. Você tá sem munição. Não precisa acabar. Vocês dois lá estão comendo, tá? E o Bárbaro, né? Ele já falou o nome pra vocês? Pata de urso, ele tá comendo. Então a mão é enorme. Acabou de fuça. Pata de urso. Ele tá lá comendo e sim um tupinho de carne. Tá? Não tá comendo frutas, nada, está sim um tupinho de carne. Gordura, né? Ele fala pra você, coma isso também. Você vai precisar. Vocês são muito chifres verdes, pelo que eu vi. Vocês vão precisar de muito alimento. Verdes? O que significa chifres verdes? Vocês não são daqui, dessa região. Não estão acostumados com o frio. Essa seria a forma de chamar a comida da região. Sim. Se alimente bem, você vai precisar, companheiro. Ok, vocês três estão salvos lá. Você lá dentro se alimentando. Tá, ainda bem que a gente vai se alimentando, eu vou falar, conversar com ele, porque tá escrito me ensinar o poder dele. Poder. Não confie em ninguém. Não confiem em ninguém. Em ou em? Em ninguém. Como assim? Não confie em ninguém? Eu confio em ninguém. É questão pra vocês. Não confiem em ninguém. Ou vocês dois, ou vocês dois, não confiem em ninguém. Você, não. Se nós não confiem, poderia. Não confiem em ninguém. Exato. Ok. Tá. Comendo. Vocês se escaparam por pouco da neve. Tá? A Toff lá dentro acordando. E a Lisbeth acordando também. O quê? A Toff fazendo tatuagem. Entendi. Você pode jogar algum arte contenha favorito meu. Posso ter alguma ideia de quanto tempo vai durar essa nevasca? Se é seguro sair agora? Sabe se... Você conhece terreno ártico, certo? Uhum. Rola um teste, então, de geografia. No caso, história. Ô, Theo. Oi. Você tá aí ainda? Uhum. Não caiu em cima de você a neve? Quase. Pode ser que a neve dure um mês, dois, quem sabe. O negócio? É. Pode ser que dure apenas algumas horas. Que coisa. Mas nevascas assim nas vivantes, às vezes duram um mês inteiro. Era só esgueirando. Demora pra um pedaço de torta. Não tem esse cara, não. Alihana cobertura de qualquer ninguém. Exato. Bom, mas eu não queria aquele dia mesmo. Eles falaram vamos sem só a gente. Eu tô na época medieval, cara. Você não vai ver. O quê? Todo mundo. Se você joga, tá aí. Tô no congelador. Palavra muito. Ou. Enfim. Você tá congelado já. Mesmo que. Tirar as duas já, Ariel. Não tá congelado. Mas tira as duas pra cuidar. Congelar, né? Não poderia atrapalhar. Hoje tem copo mesmo? Vocês acham que a gente sair assim que a gente vai pro mundo? Não, não fala que eu pego. Não, não fala que eu terceira porta à esquerda da direita. Eu vou lá chamar o povo. Que povo? O nosso povo. Você pode assistir também. Tem todo, tá no corte? É uma planta que eu acho que é especial. O que você vai fazer, Jeff? Por que ela tem... Ah, não. É que acho que a Lihana vai ser por mais. Sem força. Eu falar com ela. Só você torcendo. Posso? Você quer saber dela? Então, eu queria saber como que ela sente. Ah. Eu vou fazer. Gabriel, chama o pessoal lá dentro, então. Ok, eu vou falar com a plantinha. Normal. Não. Fui uma urina e pronto. Vai falar tudo da vida do Theo, porque ela foi uma urina antes. É que como eu não falei com a Liana, eu quero saber através da planta. Caraca, velho! Tô fraco hoje. Vai, plantinha. É um homem aí, Theo? Agora tá quase. Salve pra plantinha, né? Olha, eu respondo pra você. Oi! Oi! Meu amigo quer saber como que você está e como você se sente. Posso tirar? Pera, a plantinha não foi. Jeff. Mas não foi soterrado pela neve, a plantinha? Não. Não? E você sabe quem te criou? Você sabe quem te criou? Quentinha. Não foi o Quentinha que te criou. Oi. Eu acho que ela não entende isso. Não, foi o Quentinha que criou. Ela disse que foi o Quentinha que criou ela. Mas eu não acho muito lógico. É, não é lógico. Pergunta pra ela se... Se a gente for pegar ela, ela vai continuar viva ou tem algum poder mágico? Eu olho com os olhinhos porque ela é mágica. Não. Não, ela não é mágica. Eu olho com os olhinhos pra ver se ela é mágica. Caralho, que meiguice. É mágica até. Se a gente pegar ela, provavelmente ela vai morrer. Ela é uma planta. É a segunda vez que eu dividi e aparece um deus. Né? Fique sempre dividindo. Bom, então vamos deixar a minha planta de xixi. Sou o quê? É, eu fiz xixi ela na frente. Por que ela criou o quinto por causa do quintinho? Você ainda pergunta pra dar onde ela veio? Ah, não coloca, mas eu falo. Oh my god. E aí o que vocês veem é o seguinte, ó. Entrando no casarão. É? Falou com o quê? O Ralph me chega. Você falou com o Gigi dele? Não, não só força de expressão. Vocês são estranhos. Falou o cara. Eu tava com a boca do pipi dele. Gente, que horror! Tem um salão aqui pra isso. Pra que fazer isso aqui fora? Não é? Vocês são muito loucos. Me vai entrar no salão de boa. Chama-se privacidade baixinho. Toff e a Elizabeth estão fazendo o que nesse inteiro? Toff tá cega, tá tatuando a Elizabeth. Não, muito pela boca. Muito pela boca. Me colhendo barra. Barro? Recolhendo barro. Ah, barro de barra. Recolhendo o máximo de barro que eu consigo nessa vida. Peraí, deixa eu pensar, o que eu tô fazendo? Não. É que vai dor, né, Odi? É que se você correr, eu perco um pouco da consciência. Quer dor, Dutê? Pega um pedaço pra mim. Nossa, ficou muito bom. Para o aniversário de ética, vou cadê o dedo? Você quer, Odi? Eu quero, mas né? Você quer conseguir? Não, eu quero que eu acho. Tá na cozinha. Obrigado. A velhinha. Tá lavando a louça, ó. Tá bom. Voltou. Velhinha voltou. Não tá rezando? Ele falou, cadê a velhinha? Foi, tá lavando a louça. Voltou. Ok. Merece. Top. Ok. Você levanta pra ir colher barros, certo? Você nota algo extremamente estranho. Estranho? Como? Você tá meio cega. Meio? É. Como assim, meio cego? Não, eu tô enxergando, não. Tô enxergando bastante. Você tá meio cego. Ah, sim, mas finalmente. Você não sente o pé. Não sente o pé. Não. Seu pé tá dormindo. Não, não, tá quentinho até. Seu pé tá dormindo. Mas você não sente o chão. Tem algo estranho. Ah. Você sente como se parece se o seu pé tivesse vermente. Tá? Tem algo estranho nos seus pés. É uma sujeira, vai lavar o pô. Eu passo a mão pra ver se é. Pelos. Os pés? Eu largo a sola do pé. Tem alguma coisa felpudinha assim no peito do seu pé, na lateral do seu pé. É um hobbit! O que é, pô? Tá palpando, tá? Você sente alguma coisa envolvendo o seu pé, toda peludinha. Aquele bicho que tá desenhando aí. Quentinho. É? Aquele bicho aí. É? Você vê. Você tá derrubando os bagulhos da sua tatuagem, sua. Não, eu não dei nada. Quem tá mais próximo de mim? Ninguém tá perto de você agora. Procurou alguém do grupo. Não, eu tô entrando lá dentro. Ok. Você levanta pra procurar alguém do grupo e alguém rola pra ela aí um teste de um save throw de destreza. Rola aí. Como é que faz dentro do copo? 13. 13, save throw de destreza, né? 7, 8. Tô cagado. Ok, você levanta, tropeça nas suas próprias pernas e vai ao chão. Você se apoia no chão, tá? E dá uma rolada e fica em pé de novo. Você se mexe e sente que tem alguma coisa nos seus pés, tá? E aí você se lembra de quando você foi vestida de menininha, tá? Um tipo de sapato no seu pé, tá? E tem cordões amarrando um sapato no outro. Eu largo você. Mas seus pés estão quentinhos. Eu tiro. Você tira? Ok, tirou. Aí você tá lá recolhendo seu barrinho normal. Quem foi o filho de uma lavarenta que colocou isso no lugar? As pessoas... Isso o quê? Acho que foi isso. Isso. Não sei o que é isso. É isso. O que você tá tirando? É um sapato, é quentinho. Coloca de volta. Não, quentinho, caramba. Se eles não conseguem enxergar. Quentinho, é xixi. É uma coisa. Mas tá muito frio, menina. Vista isso de novo. Não, mas eu não consigo enxergar. Eu preciso de meus pés pra enxergar. Ilógico, né? Não existe um sapato que não tem a parte de baixo pra poder enxergar? Não, pra que alguém faria alguma coisa assim? Seria idiota. Não seria, não. Coloca, estoura só. Estoura só? Sim. Tem que fazer também, né? Ok, vamos ver. Ok, beleza. Você consegue estourar a sola, tá? Estoura uma costura. Aí fica só a pele ali por cima cobrindo o seu pé. Tá? Mas a sola do pé continua em contato com o chão de pedra ali. Beleza. Tá? Um corinho voando. Então você vai catar barro. Boa. Não, é pra a casinha, né? É, a casinha. Você vai lá recolhendo o máximo de barro que você consegue. Tá? Lisbeth rezando. Murren lá comendo com o cara. Tá? Aí ele vira e fala pra você, ó. Vamos tomar mais cerveja. Cerveja é bem... Vai te manter bem aquecido. Bem forte isso. A gente não tem leite de yak aqui. Tá. Ele vai lá, pega uma... Oh, droga. Minha caneca. Tem que arrumar outra. Eu já volto. Vai tomando. Aí ele sai e vai lá fora catar uma outra caneca. Lá fora não, ele vai longe ali, perto do... Tem gente dormindo ali, ele dá uma safiada assim, vê uma caneca dando sopa, pega a caneca pra ele. Aí ele vai até lá fora, né? Enfia a caneca assim na neve, tá? Chacoalha assim, né? Joga a neve fora, né? E vai lá pra pegar a cerveja. Ele, hoje vai ser cerveja gelada, né? Pega, abre a torneirinha, enche a caneca dele, fecha. Vai! Abra a torneirinha, fecha. Um brinde, irmãos de batalha. Pegue, toma. Tá salgada. É, tá salgada a cerveja. Cerveja tá choca. De uma forma que eu nunca vi antes. Boa. Alguma brincadeira de mau gosto. Cerveja tá extremamente salgada. Parece que tá tomando uma sopa que foi salgada demais. Eu penso, tipo, sal. Será que trollou a gente? Não é neve que tá caindo, é sal. É sal que tá caindo. As casas vão ter diabetes. É sal que tá caindo. Eu vou conseguir mais cerveja. Eu já volto. Aí ele pega e vai lá pra fora. Sem sal, por favor. Sim, sem sal. Vamos comigo, vai. Quem sabe a gente não consegue um barril pra cada um. Levamos na viagem, né? Claro, claro. Muita cerveja. Vamos. E aí vocês vão indo lá pra fora. Vocês estão saindo, dão, encontram com eles, tá? E o Halfling tá entrando. Halfling tá chacoalhando a cabeça. E aí, gente, bom dia! Fica a mão assim pra vocês, né? O Bárbaro olha pra ele assim. Covarde. Vai, vem essa encrenca. Liga pra ele não, essa pestinha covarde. Vamos lá, pega a nossa cerveja. E vocês vão lá pro estábulo, tá? Onde ficam os cavalos, onde fica o depósito de comida da vila. Não é cerveja que eles tomam, não. Eles tomam quentinho. Tá. Vocês chegam lá no estábulo, tá? Tá tranquilo ali, os cavalos de vocês, tá? O Purama, ele tá numa baiazinha ali, quietinho também, de boa. Tem um mantimento tudo quanto é tipo, né? Ele vai e começa a olhar assim, né? Achei. Isso aqui. Aí ele vai e puxa um troço assim, tá no meio de um saco de mantimento, ele puxa um traseiro desse tamanho de carne salgada, carne seca. Ele puxa assim e fala... É, vamos precisar disso aqui. Segura, entrega pra você. Né? Aí ele olha assim, vai caçando aqui. Tá bom. pouquinho de carne. Isso aí puxa barril, cerveja, né? Segura, ó. Pega, puxa outro barril de cerveja, põe no ombro. Vambora. Vambora. Na hora que vocês vão voltando, né? Vão passando lá do Kurama. O Kurama olha e vira pra vocês. E eu não vou ganhar um pedaço disso aí, não. Qual que é o tamanho da carne? Tem que falar com o cavalo. Eu tiro uma pontinha e jogo pra ele. Uma ponta mais ou menos assim, uma ponta mais ou menos assim. Porra, pontinha! Uma pontinha! Caralho, o cavalo vai ter um derrame. Uma pontinha, não. Carne mais ou menos assim, mano, com a ponta. Eu joguei 5 quilos de carne. Você vai deixar meu cavalo diabético. Você joga por ele, pega no ar. Delicinha. E aí eriça os pelos, a crina de fogo dele, né? Sai uma fumacinha das narinas dele. Eu sei que a sua dona tá sendo muito... Ele fala, obrigado. Ah, avisa aquele resto dos amigos de vocês lá que esses cavalos estão morrendo de fome e de frio aqui. Vou deixar. Rola perception. Então vantagem, né? 18. Como é não? Simbora. Gostei disso. Vou fazer todos me chamarem assim. Tô comendo a carne. Ele falou? Sai, senhor, sem querer. Ele falou sim, senhor. Ele, senhor, gostei disso. Vou fazer todo mundo me chamar assim agora. Senhor, sem querer. Como essas pessoas são suscetíveis, né? Eu não basta o Max já. O cavalo tá dando ordem pra ele. Certeza, esse cara já conheceu o Max. Não, ele não, mas tem gente que conhece. Deixa que eu avisaria. Bom, uma delas pode ser o Guido, azul, né? Quando ele fala isso pra você, você passa perto do Pazinho e ele tá inquieto lá, né? Você passa perto do Golimar e o Golimar. Golimar, Golimar, Golimar, Golimar, Golimar, Golimar, Golimar, Golimar, Golimar, frio, Golimar, fome, Golimar, Golimar. Tremendo. Pergunto, não tem nada que possa dar para esse cavalo para ele se aquecer? Tem as compras? Tem. As pessoas já estão rodando ali pela cidade, cuidando dos afares deles, né? Aí um cara fala, a gente pode cobrir eles com palha aí, até com algum cobertor, mas... É, não vai ajudar muito não, né? Eles não são daqui, não estão acostumados. Sim, vão morrer. Mas pelo menos eles não sofrerem alguma hipotermia, não tá vendo? Eu vou pedir para alguém passar aí, cobrir eles um pouco e fazer uma fogueira pra eles aí dentro. Isso vai melhorar a situação deles. É o da Val. Não tem pólvora. Tem palha seca. Tem palha de monte. Foi ideia sua. Palha seca. Parece que não pra atacar fogo no bagulho. Mas ok. Você volta junto com o pata de urso. Tá? Vocês vão entrando. Vocês estão fazendo o quê? Estão entrando? Chamando todo mundo. Estão lá dentro já chamando o pessoal. Vou entrar entre esses cadeiros olhando assim pra ver se eu acho eles. Tá. O caminho que vocês vão e voltam, você quase congela. Tá. Você levantou e foi lá pegar a cerveja. Tá? Não tá bem agasalhado. Não tá bem agasalhado. Então você passa um frio do caramba. Rola um teste de... um save de constituição. Beleza. Você sente seus dedos, as pontas dos dedos duras. Você olha assim, tá roxo. Quase necrosando. Quase necrosando. Muito, muito frio. Tá? Acelera o passo. O pata de urso, ele tá coberto com uma pele. Tá? Mas não tá muito coberto também, não. O amiguinho dele tá duro. O amiguinho dele tá duro. E outras coisas mais. Ficou murro? Nossa, tá te bebedando pra quê? Eu vou olhando pro negócio ficar para no caminho pra ver se encontra um ponto. Ok, você vê o pessoal já entrando lá dentro, já se reunindo. Tá? Ele vai entrando, né? O pata de urso junto com o Murin. Tá? O pata de urso vai lá no fundo, né? Pega aquele. Com uma mão ele pega aquele barril de cerveja que tá lá, né? Põe ele de lado assim, põe o outro barril. Né? Aí ele abre a torneirinha, pega, põe a caneca assim, toma uma bolada. Essa sim, essa está boa. Eu tô agora, tô precisando me esquentar. Ele tá lá tomando, né? Vocês estão. E vou pra fogueira pra esquentar a mão. 9h15. A fogueira tá acesa ainda? Tá, tá bem, bem baixinha, mas tá acesa. Pra esquentar minha mão pro meu dedo. O talhão normal. Ok. Bem frio tá, né? Se eu trombar ele, o Theo e tal, eu vou colocar aqui dentro do cavalo. Ok, vocês estão tudo perto ali, todo mundo junto, todo mundo reunido. Aos poucos, as pessoas da vila, elas vão acordando, vão se vestindo cavalo, e vão saindo para a cidade para cuidar dos seus afazeres. Eu faço mesmo, seu cavalo está quase morrendo de frio. É, muito engraçado. Os cavalos de vocês falam que um deles está morrendo de frio. Aqui? Não. Isso é um salão para guerreiros. O lugar onde mais eles estavam. Vamos lá, cuidar dos cavalos. Pô, tá lá fora até agora, meu. Tá mó frio. Deixa eu me esquentar aqui, meu. Tá, tá um vertebrão. Tá quase congelando aqui. Põe sua roupa de frio. Possível. Ah, mas eu preciso esquentar minha mão, meu. Minha mão tá quase congelada. Quase congelei minha mão. Branco. Tá, então tá, tá branco. Não, já tem fogo. Tô na frente do fogo. Alô? Alô? Deixa eu pegar a mão pro tudo bem, graças a Deus. Pega o coco. Gostou? É ele que tá falando? Não, não, tá bem. Não, não achei. Não. Posso sim, com certeza. Se for sua mãe, agradece. Tá bom, então. Doce. Você dá uma ligadinha pra mim? Joinha. Ficou, ficou boa, sim. O pessoal mandou agradecer, tá uma delícia. Tchau, tchau. Bom, 7h30, tem que dar uma saídinha. Não sobrou nem um pedaço. Tá? 7h30, preciso dar uma saída e depois eu retorno. A gente continua. O problema é que você pôs o horário assim, tipo, travou. Parecia que tinha aquela ligação. Ela desligou. O que, que travou? Não, porque apagou a luz do celular. Ficou parecendo como se fosse travado, sabe? Ah. Voltou pra tela inicial e apagou. É, eu falei, acho que ela desligou. Ele tá falando sozinho. Ou ele tá trolando a gente, né? Eu achei que ele tava trolando. Eu achei que tava trolando. Então, você vai querer falar sobre aquele negócio, tá? Mas daqui a pouco você pegar, já tá diminuindo. Só hoje de manhã que eu estranhei, porque eu tava, tudo congelado aqui no meio. Mas, né? Mas eu fui andar, tava congelado. Eu escutei esse cabelo. Que horror. Ok. Você imagina, a mina menstruada, com menos 20 graus. Cara, demorou pra dizer que era a mina, não era você. É, realmente. Demorou pra dizer que tá congelado aí, caralho. Você tava falando do Jeff do lado. É, e tal, tá, assim. Então tá com as coisas congeladas. Caralho. Sim, sim, tá tudo congelado mesmo, cara. Os pelinhos da Churanha, inclusive. Você é da Churanha? Nossa. Eu falei, não, pô, fica com cheio, pô, fica com cheio. Já volto. Enquanto você vai lá. Mas você vai dar mais me ensinar que poder você vai. Eu te ensino no durante o caminho. Sim. Ai, que cola. Ok. Você vai ajudar 7 aí lá. Isso aí a gente fica subindo nível, mano, de boa. É. Quê? Sobe nível quando você vai estar lá. Como subir nível? Ah, isso é subir nível. Subir nível? Eu vou pôr aqui. Não. Não, você tem que subir de nível. Verdade, você tem que subir de nível. Você tem que subir pro nono, né? Não, amor. Você tem que subir pro quinto. Não, é pro nono. Décimo quinto, amor. Não, é pro nono nível. Não, amor. É, nível 9 vocês estão. É, tem razão. Com 6 e 6, o número fica 9, né? Não, então. 6 mais 6 dá 9. Né? Que aí começa... Nível épico, então, você termina o 20, 0. Não, vocês já chegaram no 20, vocês estão no 9. Eu vou subir pro 10, né? Então eu ganho agora outro programa natural. Ah, oh, delícia! Ok, o que, que vocês vão fazer? Todo mundo está bom. Ah, pegar cerveja, pegar um pouco de cerveja pra mim. E tomar alguma E o pato de urso tá tomando cerveja. Bom, já não, mas o que você quer? Eu tô com várias roupas. Ah. Eu comprei um monte de roupa pra tem alguém por perto, amor? Fiz onde? No estábulo. No estábulo. Tá. Vocês entram no estábulo, tem um cara lá que tá cuidando dos cavalos, jogando mais palha pra eles. Né? O cara ele pega um. Uma espécie de um incensário. Tá? É uma peça de metal. Tá? Ela tem uns 20 centímetros de diâmetro. Cheia de carvão e palha. Tá? Ele pega, acende aquilo ali. Ele pega um caderninho de isqueiro, acende aquilo ali. Tá? Aquilo ali pega fogo. Tá? E ele põe um em cada baia ali dos cavalos para manter eles mais quentinhos. Tá? Ele olha pra você. Não, não, meu amigo, não se preocupe. Eu não vou pôr fogo neles, não. Isso é só para manter eles aquecidos. Esses cavalos não estão acostumados com o nosso clima aqui. Se fossem cavalos glaciais, não teria problema. Mas esses daqui não vão sobreviver. Se eu não manter os aquecidos assim. Ele vai no corredorzinho do estábulo, né? Ele pega um fogareiro desse tamanho assim, tá? Que é uma espécie de uma bacia de metal, tá? Apoiada num tripé de metal trançado assim. Tá? Ali ele joga mais palha, mais carvão, né? Vai lá, acende, e aí faz uma fogueira suspensa. Tá? E aí ele põe ali no meião do corredor para esquentar tudo. Né? Ele vai no chão assim, dá uma limpada de palha ali, esteja próximo, né? Para não pegar fogo. Né? Revela o chãozinho de pedra ali. Né, e deixa ali esquentando. Bom, acho que agora eles estarão bem aquecidos. Muito obrigado. Bom, se vocês precisarem, tem comida ali pra dar pra eles. Né? Ele aponta uns montes de feno. Tá? Uhum. E uns sacos de grão também. Fiquem à vontade, sintam-se em casa. Muito obrigado. Né? Eu vou, com licença, eu preciso sair. Tenho mais coisas a fazer. Pode ir. E ele pega e vai saindo. Muito obrigado. Ótimo. Eu vou lá pegar o ver se tem alguém. Uhum. E dá pra eles. Ah. Não sei só. Certo. Eu vou até a janela, dou uma olhada, mas tem alguém perto que você pode conversar. Percebe? Percebe. 23. 23. 3. O que você está fazendo lá? Ok. Diversas pessoas circulando pela cidade, tá? Mas ninguém parado próximo ali de vocês. Ninguém aparentemente ouvindo vocês. Se a gente fala baixinho ali, então o pessoal escuta lá fora? Não, tem movimento, tem nevasca impedindo o abafando o som, ligado? Você não age no que como uma druida. Você age como uma druida. Gostei, cara. Age como o quê? Uma druida. Eu como uma druida. Uma druida. Quero incorporar mais um personagem bruxa do que um personagem druida. Eu tava brincando. Embora eu também não confio muito em você. Qual é o problema? Se eles não são confiáveis, que eles não podem nos ajudar. Cavalo não aumenta, se a gente for levar ele por aí. Os cavalos têm que ficar pra cá. Só o seu pode aguentar, né? Mas a gente não confia, não deve confiar em quem vai confiar os cavalos. Exato, é isso. Tá, mas é perigo. Então vocês querem levar o cavalo e correr o risco de perder os cavalos no meio da viagem? Mas a gente vai confiar no cavalo. O que é? Encosta alguém perto de você. Não confiar em alguém, mas mesmo assim poder contar com a ajuda dessa pessoa. Sim, é melhor deixar esses animais aqui, só vamos atrasar. Se eu levar eles pro lado deles, vamos cobrir tudo pra eles, vai ter o cavalo dela. O Kurama. Você vai ficar aqui com eles, né? Por quê? Porque sim. Você é um cavalo, você não tem vida dele. Eu não sou um cavalo. Você está na palma. Tá achando que eu sou um bichinho de estimação? Não sou, não. Você parece um cavalo. Qual o seu nome mesmo? Kurama. Vai ter igual o Kurama já, tá vendo? Só falando mal. Elfo idiota. Nunca mais eu te levo pra um passeio noturno. Bom, mas falando sério, Kurama, você entende mais de cavalo, eu acho. Mesmo se você não for um cavalo, você deveria ficar aqui com eles. Por quê? tiver alguém de confiança, tem que cuidar dos cavalos. Se tiver confiança, são idiotas. Tem que ser alguém inteligente, alguém capaz. Ele vai fazer o que pra cuidar dos cavalos? Eu sou de confiança inteligente. E capaz. Muito capaz. Acho que seria de boa ajuda com a gente na luta do que aqui. Porque se ele falou que era um cavalo, como ele vai entender dos cavalos? Ah, não, é muito difícil. Ele não vai conseguir. Que difícil o que, moleque? Claro que eu consigo cuidar desses dois bostinhos aqui. Ah, quem vai alimentar ele? Sem nem teste. Cara, bom, tá igual, ele vai ficar cuidando. Podemos. É, só que ele vai alimentar o Kurama, né, mano? Só isso. Eu cuido desses animais aqui. Todos eles. Beleza. Eu só tô pensando em questão de alimentação. Quando ele fala assim, todos eles, ele aponta o. Tipo, duas mais aqui, o Bolivar. Oi. E o Pasta, né? Fala aí. Eu cuido desses animais aqui. Ele olha pra fora do estábulo. Todos eles. Não entendi isso, mano. Vou ficar na janela olhando só para o céu. Veja assim, o Zumano tá. Vai virar a comidinha dele. Ok. Eu vou ter que falar com ele. Não serve sem que os dois nos vejam. Quais dois? Os dois. Peraí, qual é o que você quer me poder dizer? Mulher? Só que você sabe onde você está para ouvir. Não sei. Eu prefiro sair com uma pessoa que eu não confio. Posso nos ajudar em batalha? É não. Se não confiar, não confiar. Você não sabe como é a relação. O que vocês acham? Pra mim ele parece bastante confiável. É o que é uma deusa falando que não é pra confiar que eu devo não confiar nas pessoas. Eu acho que é uma boa. O que você acha? Em vez de falar que a gente vai pro norte, a gente fala que a gente vai só pra vir com você. Você acha que você é sua criança? Isso. Mas ela falou, mas eles vão do mesmo jeito pro mesmo lugar. Deixa pra ver. Mas a gente não quer que foi. Ela falou pra gente não confiar em mim a partir de que momento? Porque. Ela falou dois deles já. Não, eu digo assim. Ela só disse não confie em ninguém. Eu nem vi ela. Então, mas a gente pode não confiar em ninguém, mas a gente precisa de alguém. Por exemplo, a gente. Esse cara mesmo que a gente conheceu, como é que ele chama? Pata de urso. Pata de urso? Então, a gente. Não precisa necessariamente confiar nele, mas suponho que a caminhada com ele até o nosso. Ele pode nos ajudar pelo caminho. Conhece a. Exatamente, caminho. Pode conhecer o caminho melhor. Isso, você nunca foi até lá? A questão não é ele ter até lá, mas sim sobreviver neste terreno, neste clima. Acho que o criança sobreviver aqui melhor do que ele. Você confiou na palavra divina. Exato. Por mais que eu não tenha visto ela, sim, ele pode virar um problema. Como eu falei, na verdade a gente não precisa confiar nele, a gente pode precisar. Só de ter que a pessoa não é confiável. Se você vai dormir, se ele ajuda de alguém. Exatamente. Ele ajuda de mais um. Bom, eu acho que ele vai dormir. Você vai baixar suas armas e dormir do lado de alguém que você confia? Eu não. Pra mim, se mostrou confiável o tempo que eu fui conversando com ele. Isso não foi um que é deusa, por que não? A deusa, eu pra que eu devo confiar numa deusa? Tudo bem, eu não conheço, não é nem ponto, ele, não conheço eu tanto, por que eu confio numa deusa? Você não confia nos deuses? Confio no meu deus. Já. Você não, os outros deuses. E esse é o deus? Hein? Você confia? Eu confio no meu deus. Só que o meu deus não protege. Foi Tauro que foi com a gente, eu não confio nele. Eu não confio em ninguém. Acabou de falar que foi errado. Não adianta você querer mentir. Sim, era um. Tá. Porque tem uma presença celestial, não quer dizer que pode ser um deus só. Porque não é só deus que tem presença celestial. É, tipo, acredito eu. Vem do deus. Não acredito eu. Qual é o problema de estar errado? Aqui como você verificou? Tá, qual é o problema de vocês? Eu consigo perceber se tem deus perto de mim. Vocês acham que eu, sendo uma druida dessa forma, você acha que eu não vou saber se é a deusa ou não? É a minha deusa! Eu sei se é ou não! Você não parece ser tanto assim uma druida como você tá falando. Não importa o que eu pareço com você, não importa o que eu sou. E eu sou uma druida. Que poder eu vou perder? Bom. Eu acho que a ajuda de mais um seria você interessante. Sei, mais dois. Bom. O Ralph não ajuda nada, o Ralph é só. Ele só atrapalha, ele vai levar de novo. Ele só atrapalha. Já leva ele, leva só o pote de luz. Ele vai junto e vai de novo. Eu só devo apostar em duas batalhas, deixar ele lá, ele não vai entrar nas batalhas. Se ele entrasse nas batalhas, ele. Ok. E mesmo Todo mundo tava falando alto aqui. Por favor, né, mano? Não vai. Mesmo se a gente quisesse e pudesse confiar. Não há motivos. Nós somos uma equipe mais unida e grande. Acho que não é necessário. Hoje é que tem mais pessoas pra cuidar e mais pessoas pra, que podem sofrer com isso. Eu concordo com você. Eu gostei disso. Eu acho que vocês deveriam levá-los. O que o garoto disse faz muito sentido. Isso é o contrário, então vamos lá. Não, mas eles podem sofrer com isso. Eu acho que devem levá-los. Eu não tenho nada pra eles. Eu acho que eles haviam bastante pelo caminho. Bom, por que a gente não trouxe a Ravena mesmo? Primeiro ela não quis. Por que não? A gente não chamou pra falar a verdade. Não chamamos. Por que vocês querem levá-los? Ou não querem levá-los? Bom, eu não acho necessário. Por que vocês estão se perguntando se os levariam? Por isso, aí, Corinthians. Ah, eles querem ir. Não é questão que eles querem ir. Eles já vão pra lá. Não, você fala. Eles já vão. Ok, eles vão pelo mesmo caminho que nós. Quando passar a tempestade, eles vão. Bom. Ótimo, melhor ainda. Então, nós vamos antes. Pelo que eu sei, vai durar alguns meses. Ashtar Sheran sempre costumava dizer. Meu? Melhor pra você. Mãezinha querida. Mantenha seus amigos próximos. E seus inimigos mais próximos ainda. Foi o que eu disse, a gente não precisa confiar, mas a gente precisa deles. Eu tô concordando com ela. A gente precisa confiar na pessoa. Ah, você é meu melhor amigo. Não. A gente pode. Eu acho que aqui também ninguém confia. A gente pode precisar da habilidade confia. Ele mesmo acabou. O Theo você pode falar que não confia nele. Eu fico sentado com a espada no meu lado. Você não confia nela. Se você dorme, você tá confiando. Você confia que eu não vou te soquear a sua cara enquanto você dorme. Você tá confiando. Existe confiança entre a gente. Posso confiar desconfiando. Sobre essa questão, vocês. Não, não pode! Como é que pode? Mas, gente, isso aqui tá. Peraí. Isso aqui é um jogo de RPG, é um jogo de resistência. Como você confia desconfiando? Sim, precisando da pessoa. Eu preciso de você de vigia. Quer uma coisa que vem pro melhor? Ah, levar-se conosco, mas. Você não tá confiando? Não. Então, o Lars não tá confiando, mas ele precisa dos caras. Então, eu tô assim, eu não tô. Mano, é questão assim. Todo mundo aqui precisa de todo mundo. Vocês os matam. Certamente todo mundo. É igual o Larsa, eu tava falando, o Larsa. Não se pode matar um inimigo que está longe. Só isso que eu quis dizer. O amigo do Theo, ele é um traidor, certo? Mano, você vai confiar? Você confia em mim? No meu personagem? Ele só está. Você confia em mim? Você não precisa de história. Você confia em mim no meu personagem? Seu personagem confia em você, não. Você é cuzão. A questão não é não confiar nele, que são histórias de rixas entre elfos e orcs. É um de orcs e rixas. Então você não confia em orcs. Eu sou meio orc, então você não acredita que confia em mim. Mas provavelmente você precisa de mim. Um batedor. Exatamente. Então por isso que nós estamos juntos. Não, mas eu confio em você. Eu durmo do seu lado. Você não dorme. Você não confia em mim. Melhor que em querido. Pelas rixas entre. Quê? A gente as rixas. A gente transa. Ah, que susto! A gente transa. Você não dormiu no mesmo teto que eu essa noite? Se eu me dormindo no mesmo teto ou não, isso não quer dizer que é confiar. Você dorme. Beleza. Cara, pare e pensa. Meu, chama o presidiário e fala: não confio em você, mas dorme do meu lado. Com essa faca do seu lado aí. Você dorme, cara, você é humano. Eu não confio você. Tem rixa com ela. Não, você vai confiar no elfo? Com ela. Mano, orc e elfos têm rixas. Perdeu, Murray, perdeu. Eu não tenho rixa com elfo. Então pra quem é confiar no orc? Por que orc e elfo tem rixa? E não tem? Eu sou elfo. Todo mundo tem rixa com orcs. Bom, os elfos. E com elfos. Pode-se dizer que. Anão tem rixa com elfos. Ele é anão com as pessoas. Okay, e ele tava com um anão até uma próxima cidade passada. E aí? Não vamos desvirtuar a questão. Nós precisamos dele. Em termos, sim. Por quê? Quais termos? Você pode nos ajudar pelo caminho. Então, por mais que ele não conheça, ele sabe como sobreviver aqui. Porque o criador sabe, você é o que me. Sobreviver. A questão é. Eu também sou perito de sobrevivência e não sei o que tem aqui. O ok, o Grião sabe, eu não preciso. Aí, só porque. Aí, o Grião, se nós já temos alguém que sabe sobreviver aqui. O caso dele estaria aqui pra sobreviver, isso não é questão. Pô, eu acho que ele sabe que tem um dragãozinho e ele quer alguém que segura dele porque ele sabe que ele é fraco. Exato, pode ser isso, deve ser isso. Tá com medo do dragão. É, tá com medo do dragão. Porque eu, como ranger, me garanto, mas como bárbaro, nós somos com medo desfalcado. É. Tinha uma coisa certa, pode ver. Aí depois vai no TR, aí quer que confie no cara. Se o cara trair a gente, eu mato. É simples assim, o cara tá ofendendo quem é esse. Depois eu confio um cara desse ainda. O cara zoa com a minha cara e quer que confie nele. Ponto. Tá aí a explicação pra que eu vou confiar um cara que caçou de mim. Todo mundo caçou de mim. Caçou das minhas habilidades. Eu simples. Só porque eu prefiro. Só porque eu não posso confiar numa pessoa, não quer dizer que essa pessoa não possa me ajudar. Você pode... Em combate. Ok, mas nós não precisamos ponto. Deles. Não temos o porquê levá-los. E você acha acho. Que não precisa? Por que você precisa dele? Você sabe como sobreviver aqui? O Guilherme sabe. Tá. E se acontecer alguma coisa com ele, você vai saber sobreviver aqui? Vou. Como? Eu acho. Sendo que o perito em sobrevivência vai estar. Tá, e se ele tiver mais? Pô, você vai fazer o que você vai fazer? Então isso, a gente tem que dar aquele pelo do cavalo. Porque se a gente dar aquele pelo, o cavalo vai ficar gordo, caralho. Tem que dar aquele senso pro cavalo. Tem que dar aquele senso pro cavalo. Tem que dar aquele senso pro cavalo. Aquele senso. Mas então, tem os grãos. Isso, os grãos. Então, dois moradores super agasalhados, né? Tá frio hoje, né? Mas tem que fazer um frio assim. Até que o time vai chegou fácil, assim, com vocês. Bom dia, bom dia. Bom dia. Vamos ver alguns sábios assim. Eu não confio neles. Enquanto eles não me mostrar com confiança, eu confio. Tem um caminho, eu falo, pode ir que é seguro, você vai? Não. Não, você não confia? Não. Você manda ele e fala que é seguro, você vai? Não, não problema pra mim. Agora, se ele chega e fala que é seguro, eu não vou. Se eu não for ver aqui, eu vejo que é seguro, eu não vou. Então, a mesma coisa, qualquer um pode falar aqui, eu posso a perna. Eu vou verificar se é seguro ou não. Que mentira, o Nimbi falou pra gente seguir também, a gente seguir o Nimbi sem questionar. Exato. Porque você que seguir o Nimbi. Você tá vendo? Você foi pra onde? Você dormiu, você deitou na cama da bucha e dormiu primeiro. Exato. Não foi você dormiu na bucha. Tava com sono. Tava cansado da batalha. Isso não é desculpa. Ele nem teve batalha. Beleza, mano. Eu entro no lugar, vejo pratos voando. Vejo pirulitos voando, pratos voando, lavados voando. Eu vou fazer o quê? Eu tô cansado, tô exausto, vou fazer o quê? Eu vou dormir. Vai ficar junto com seus amigos pra casa acontecer alguma coisa. Olha. Ah, tá. Beleza. Tô atrapalhando alguma coisa? Está, pode tá, ir embora. Não, vem aqui. Eu quero pegar uma coisa só. É rapidinho, eu falo pra você. Ralph. Olha, a gente não acha você confiável. E nem o outro. Por favor, se retire. Que motivos vocês têm pra gente poder confiar? Vocês. Que? Vocês ofereceram pra gente ir junto até. Eles ofereceram? Pra gente ir junto. Eles já ofereceram. Eles já iam. Eles ofereceram. E aí eles falaram, ah, a gente pode ir junto. Eles falaram isso, Jack? Falou. É só me pegar umas batatas. Aqui está. Pode ir embora. Não, fique. É sério. Peraí, me conta essa história esquisita de novo. Você ficou torcendo pros orcs. Sim, ia ser mais divertido, eles iam durar mais. E você não iria estar junto com eles? Como assim? Eles iriam te pegar, te transformar em escravo ou matar. Não, vocês iam matar eles. Eu só queria que durasse um pouquinho mais pra ser mais divertido. Não tem graça você assistir uma batalha que acaba no primeiro segundo. Ou seja, você é uma pessoa instável mentalmente. É, com certeza. Não. Sim. Não, por quê? Não. Não, por quê? Sim, não, sim. Eu não sou instável, não. Eu sou perfeito. Nas minhas faculdades mentais. Você atrapalha a diversão enquanto eu vejo uma desestruturação de tudo que a gente. Eu não sei se é batalha. Ai, quanto drama. Você acha que a batalha é uma desestruturação e mesmo assim batalha. Quanto drama, né? Ele olhando o seu peito assim. É, calminha, tinha que ser. Bom, nós estávamos discutindo. Sim, a gente pode confiar em você e no Tato de Luz. Podem. Por quê? Porque eu deixo. Do Vergood. Luiz, bom. Saiba que. Fazer o quê? Eu não tô fazendo a verdade. Apenas confiar em vocês no caminho. Já você tá falando a verdade. Você tem preparado? Tem. Tem. Eu viro as costas e vou pra opção. Ok. Tem, tá. Certo. Ele deve ter dado pra ele. Faz zona da verdade, tá? Todos vocês estão dentro da zona da verdade agora. Faz o teste. Todo mundo faz o teste. Não sou obrigado a concordar com tudo que vocês querem que eu concorde. Não, pode discordar que nós vamos sair. Cadê a ficha das. Você tá? E aí, qual é a qual que é a dificuldade? Ah, ficha dela? É servidor ou sabedoria? Servidor de sabedoria. Vantagem pra gente, né? Pode estar preparado assim, dá uma olhada. 13. Tá 13? Não, gente, é 8 mais sabedoria, mais 18. Não, é 8 mais sabedoria, 16. Pergunta. Vocês dividiram a comida de vocês com os outros? Que os outros? Os outros negros lá. Provavelmente sim, se fechou pra mim. Eu concordo que dividiu. Qual comida? O banquete dele. O banquete que se ele fez pra reforçar o banquete, provavelmente sim, dividiu. Ele dividiria por ser criança. Dividiu, né? Não ia cercar, mas é que eu não. Agora a pergunta é: ele comeu? Não, é meu, é meu. Eu não comia dele, dos bárbaros. Não comeu dos bárbaros? Ele comeu. Ele comeu tudo. É o Ralph. É o Ralph, irmão. O Bélio comeu até a pata do urso. Eu falei. Opa. Eu falei. Ah, se ele falou, ele é ali, você tem conhecimento disso. Eu posso olhar automaticamente? Pode. Gente, eu opto por isso. Não sei. Não tô rolando pelo bichinho. Isso aí, então. E aí? Fiz o nome está errado. Esse modo de gerador aleatório. Ele quanto é a dificuldade? 16. Sabedoria, né? Mais 4. Ele falhou. Ele falhou? A Elizabeth só sente isso. Saiba que eu sou de família e eu sou eu. Mas eu queria salvar meu amigo e quer. Pessoas que estão na conferência. Mais que todos que trabalham em atos errados, são dignos de. Como chama? Não, são dignos de. Ressocialização. Não, dessa forma. Né? Regeneração. Redenção. São dignos de pena. Não sei qual é o correto aqui. Eu também não. Eu não entendi nada do que você falou, mas foi bonito. Foi profundo. Eu gostei. Pera, os cobrinhos são sempre assim. Já. Eu disse, não mexa com meus amigos. Não, claro que não. Como é que funciona? Ela tem que voltar ou a gente pode voltar? Seus amigos são muito boas. Eu ameaço ele. Se quiser usar a carinha. Fala. Quero ver o... Vai sair o tamanho da sua entonação. 10 mais 1, 11. Ele faz assim: não, não vou mexer com seus amigos. Por que eu mexeria? O que você quer fazer lá no mar? Hã? O que você está indo buscando lá no mar? O que você está indo junto? Vou para ajudar o pata de urso. Porque vai ser divertido. Verdade? Você realmente conhece o Sanatório? Claro! Ele está falando a verdade. Mentir. Não. Você vai falar a verdade? Só pode falar a verdade. Pode falar a verdade. Você é clérigo de quem, então? Você é clérigo? Sim. De? Você se considera um clérigo? Não, que NIMBY. Ele é de Fanator? Não. Não. Ele é clérigo de Kim. De Kim? Você é clérigo de Kim? Não, claro que não. Clérigo de Winner. Tenebra? Não. Vamos lá. Faça suas apostas. Palmeiras? Hã? Palmeiras? Saúde. Vamos lá, continue. Diga o nome de deuses. Ele é o grego de Heine. Eu saúde. Não falo o nome de deuses. Deuses. Isso é profundo, já sabe. É de Heine, não. Heine, o que é isso? Alguma doença? Não, não, não. Ladrão faz isso. Heine. Ei, eu não sou ladrão, tá vendo? Ela fica me acusando. Prego de beluga? O beluga. De Heine mesmo? De Heine. Ei! Você já roubou alguma coisa? O que, que é isso? Vocês estão me xingando um troço que eu nem conheço. Você é um colega de raiz sim ou não? Não! Claro que não! Isso não existe! Raiz não existe, raiz não existe! Claro que não! Tá louco? Ele é realmente um colega de raiz. Porque o raiz é deus dos ladrões. Por que um ladrão ia admitir que é colega de raiz? Eu não sou ladrão! O ladrão de raiz fala que ninguém pode falar que é deus de raiz. É. Mas não existe, né? A filosofia dele é assim, não fala que Heine existe. Detalhe do cenário. Heine é o deus dos ladrões. Deus, ladrões. Sim. Deus dos ladrões. Os ladrões nunca vão admitir. Exato. Então isso, ele falou isso, ele está admitindo que ele é. Exato. Mesmo em visão da verdade. Mesmo em visão da verdade. Ele tá admitindo que ele é clérigo de Heine. De uma forma não, de Heine, vai admitir. De uma forma não verdadeira. Não de uma verdadeira. Forma não convencional. Onde você arranjou essa sua armadura? Eu comprei. E eu não sou ladrão, não, tá? Meu irmão aqui era, eu não. Eu sou muito ladrão. Você não é ladrão? Não. Não sou ladrão, eu tô falando. Mas, não, você já roubou. Pelo menos na verdade ele não tá. Não. Tá, quando eu era pequeno, eu cometi alguns delitos. Mas eu me resignei. Tudo bem, isso, essa palavra que eu queria. Sim, eu sabia disso. Eu não sou um ladrão, tá? Mas já foi. Eu era pequeno, não entendia direito das coisas. Ah, não tinha nem educação, fui influenciado pelo meu irmão. Que teste você deveria fazer pra saber? Eu achei que deveria fazer brincadeira só com ele agora. Religião. Religião? Religião. Eu acho que não. Eu achei que deveria trollar ele agora. Por quê? Quando ele era pequeno, era daquela olhada pra ele assim. Ah, parece que ele ainda é pequeno. Faltou, né? Quais são suas reais intenções no ar? Ajudar uma pata de urso e me divertir. Você é bom, você tem outros interesses? Não, vai se divertir. Ô, Jean, eu não tenho religião, posso ver alguma outra coisa? Inteligência. História, inteligência, né? Inteligência. Fazer bem, por favor. Eu tô com vantagem de sabedoria. Quase tinha inteligência seco. 12. Dá 20. Mal no seu cu. 21, acho que é mais 4%, vai ser inteligência. É, 21. Tá, você se lembra de quando Nana ensinou coisas pra você a respeito dos deuses, que ela mencionou Heine, o deus dos ladrões. Heine, segundo o que o Ina dizia, é um chato, é um bufão, que fica enchendo o saco de todo mundo, aprontando traquinagens. É isso que você sabe. Ou seja, os clérigos de Heine, por sua vez, devem seguir esse tipo de comportamento. Então eu dou um murro nele. Você dá um murro nele? Sim. Porque foi ele que amarrou o meu sapato. Você dá um murro nele. Puf, ele... Ai! Isso é pra você amarrar aquele negócio pelo meu perna, seu imbecil. Eu não amarrei negócio pelo nenhum. Amarrou sim. Não amarrei na sua perna, não, idiota. No meu pé. Eu tinha amarrado antes de colocar no seu pé. Alguém segura essa menina, ela é um perigo. Você quase me deixou cega. Você já é cega? Não sou. Não é assim? Os pés, ela tá dizendo. Cega, os pés, ela tem olho no pé agora? Você pode fazer essa tipo de besteira pra gente na viagem? O quê? Você planeja fazer esse tipo de coisa pra gente na viagem? Claro, sempre. É super você divertido. Viu? Ele não vai. Já é um motivo. Ele não tá lá. Eu não tô. Ele não tá. Eu não tô. Ou seja, ele tá no certo, só que tá errado. Bom, por mais que você não iria fazer ele mal, isso já iria atrapalhar. Por quê? Porque não... Só porque ela vai ficar cega mais? De onde você porque cada vez que você fizer uma brincadeira dessa, a gente vai bater em você. E você vai acabar mortando se chegar na caverna. Como vocês são maus, eu não vou com vocês não. Onde só você com conhece pata de urso. Pata de urso? Onde você conhece a pata de urso? Daqui. E por que você quer decidir viajar com ele? Porque vai ser divertido. E o que ele faz? Você é clérigo de mim, quase. Mata o Ex. Mano, eu vejo que tá ficando alguma coisa nas minhas coisas. Uma pergunta, Jeff. Confira. Um clérigo de Heine. Um clérigo de Heine. Ele é um clérigo com todos os defeitos ou ele só é clérigo em relação à devoção mesmo? Tipo, ele tem poder de cura, essas coisas. Ele é um clérigo. Ponto. Tá. Só que aí, tipo, ele vai curar uma pessoa. Ele vai curar na zoeira, como é que ele faz? Ele vai curar. Ah, beleza. O dia, mas quais pessoas? Aquela que ele tem habilidade ou o quê? Habilidade. Como é que ele dizer, tipo assim, igual o Curtel. Ele vai curar os companheiros dele, pessoas que realmente precisam. Os ladrões sempre vão ser curados primeiros. Ah. Primeiros. Caso, então, se ele não nosso grupo, seria ficar curado primeiro. É. Assim, ele vai curar se ele primeiro. Assim que ele souber que eu sou ladrão. Não, a pessoa né? que tem tendência, a hora que ele vê, fala assim, essa pessoa tem tendência a... Passou alguma coisa grande voando e preta. Se Eu acho que foi uma fúria da noite. Mais alguém vai verificar suas coisas? Não. Então verifiquem suas coisas. Aqui estaria faltando aqui? Você não apagou nada aqui. Eu vou mexer no meu caderno, senão eu vou ter que verificar linha por linha. Tá tudo ok. Você passa um tempo checando suas coisas, tá tudo ok. Ele fica olhando assim. Já disse, droga, eu não sou um ladrão. Meu irmão que era. Eu sou honesto, tá? E quem é seu irmão? Quem é seu irmão? Ah, eu não quero falar dele. Onde está seu irmão? Ah, sei lá, ele sumiu por aí. Sai andando pelo mundo aí. Como chama seu irmão? Eu não quero falar sobre ele, já disse. Patrícia? Não. Não. Não, não faz isso com o não. Faz isso com o não, gente. Eu não quero saiu, falar dele. Ele saiu por Valcária? Por um instante eu achei que você tava fazendo como se ele fosse Heine mesmo. Não. E o irmão dele é o Tibia, tô louco. Não. Por um instante, cara, eu juro pra você. Não, é o buraco um pouquinho mais embaixo, mais chocante. Não quero falar do meu irmão, aquele chato. Por que ele é chato? Nossa, porque ele é um ladrão, ele me levou pro caminho errado. Eu não sou um ladrão. Eu sou um ladrão honesto. Quer dizer, eu não sou ladrão. Nossa, mesmo que eu passou uma pessoa na minha vida. Olha que ele falou que não quer falar de irmão. Não. Não. Por quê? Passou o ar na minha mente. Não sei por quê, mano. Não. Relaxa, sei lá, tá um momento tão ruim. Olha o escuro ali, velho. Ele faz assim. É? Não, é ruim. É ruim. Tá vendo? Ela fica me acusando de ser ladrão, mas ela que é ladrona. E é ladrona que se fala. Que pode ser. É, acho que você está bem com o meu irmão. Você gosta de gente que é ladrão? Eu? É verdade isso? Valeu! É, menino! Aqui agora! É verdade, gente! Você rouba? Opa! Você roubava por necessidade? Você rouba por necessidade? Você rouba! Não, não é por necessidade! Descobertores! Ah, é por sacanagem! É por sacanagem mesmo, não é por necessidade! Você nunca roubou, gente, né? Não era certa. Nada novo. Nada novo. Ela falou uma bola na verdade. Tô preocupado com a bola, deu uma lá. Aí, ó. Tá. Vocês estão no estábulo, ainda na velhinha, estão no estábulo, reunidos para saber o que vão fazer. Tá? Esses dois que subiram no telhado viram um alce branco no meio da floresta. E o alce não era um alce, era Lihana. E falou para eles, não confiem em ninguém. E aí estão no estábulo discutindo se vão levar o Bárbaro e o Halfling junto. Eles querem ir pra montanha também, ou não. E aí o Halfling chegou e fizeram o zona da verdade, o Halfling falhou. Ele não é um clérigo de Tanatonia. De Heine. Ele é um clérigo de Heine. Opa, parceiro. Parça, né? Perguntaram, você é clérigo de Heine? Não, saúde. Heine, saúde. Você é clérigo de Heine? Que é isso, alguma doença? E estão acusando ele de ladrão, ele tá puto da vida. E falou que ele não é ladrão, que ladrão era o irmão dele. Irmão, amigo. Se ele não tivesse no assunto da verdade, ele falou, sou. Nesse inteirinho. Né? Não, ontem, jogando no Face, eu falei que eu faço isso aí. Ah, mas ninguém fala com o meu fora. Eu falei, você, vai falar com o fracasso? Vou. Pior, ele era bonzinho. Nossa, que. Ele se queimou. Jumil. Matou esse ano, meu amigo não tipo, ficou lá depois. Ah, ele vai. Mas na cara do pior. Mas é a fichinha do tabuleiro só. Ah, meu Deus. Ok. Vamos lá. Vocês estão no estábulo. E ele está na zona da verdade saindo. Ah, eu não sou ladrão coisa nenhuma. Estou indo embora. Ladrão era meu irmão. Aí assim ele fala alguma coisa de ladrão e olha. Fala que ela gostaria do irmão dele. Joga aí. Joga aí. Vantagem. Uso do Rafa e depois você pega aqui. Dá a vontade. Você entrou? Então, 16. Falhou também. Falhou? É 17? É 17. Não, é 16. É 16? É 16? É 16? Vocês falaram 17 pra mim. 16, eu falei 16. Então eu passei também. Ah, agora você passou também. Tudo que eu falei pra vocês foi mentira. Mentira. É 16. 16, então você passou. Não é dela, da Lisbeth. Ah, então é 16. Então você passou. Então você passou, ok. Ô louco, fica usando o atributo alto. Não, porque ela não tem visão, acho que é alta. Isso, eu tô brincando. Ela tá meio balanceada. Podemos confiar em você? Claro que podem. Eu não vou roubar vocês, nem matar vocês. Você confia em você? Claro. Isso vai atrapalhar a gente? Vai fazer um monte de traquinagem. Não. Você vai fazer um monte de pegadinha. Já disse, eu vou acompanhar só, vai ser divertido. Acompanhar e atrapalhar isso. Só com uma roça pra pegar pra sério. Tá claro, isso eu vou fazer todas as noites. Só isso? É confiável. Vocês forçam uma raiva. Não sei, acho que sim. O cara que mais me trola reclamando. Ele faz assim, ó. O cara que trollou uma cidade toda reclamando. Um desses bárbaros daqui das Uivantes. Ele é assim, bem. Bem pequeno. Não é capaz de grandes planos. Você é grande. Claro. Grandes planos, cara. Sim, sempre. Por exemplo. Ei! Que grande ponto. Que preconceito é esse? Que grande ponto. Depois eu te conto, só pra você. Não, conta agora. Não, depois. Agora. Depois. Agora. Depois. Agora. Depois. Agora. Você tem alguma aliança com algum dragão? Não. Você eu acho que tem. Não, por quê? Ah! Viu? Viu? Vocês confiam nele. Ele tem aliança com dragões. Isso é de noite, de dia. Pera aí. Ah, tá. Pega essa porta. Faz só plano de dia. Dominar o mundo. Vamos matar ele logo, gente. Não. Ficando muito, muito poderoso. E como você pretende conseguir tanto poder? Tem um poder secreto que vocês não conhecem. Lá no outro dragão? Não, lá não tem isso não. Não tem isso, mas talvez com um pouco de sorte consiga um item poderoso que me faça conseguir o poder que eu preciso. É pra feiticeira? Não sei se ela tem alguma coisa interessante lá dentro. Se ela é uma feiticeira, ela deve se conhecer feitiços, logo ela deve ter itens mágicos. Eu queria um item mágico bom. E você já tem um item mágico? Um item mágico ia me ajudar. Você já tem um item mágico? Tá, mas não tem alguma coisa que eu preciso. E o que você precisa? Muitas coisas. Tipo. Colares, ah, muito bons. O bicho do teu alguma coisa. Você tem. Hã? Você tem. Ei, sai daqui, sua ladrona. Ladrona, ladrona. Agora roubou minhas coisas. Ela quer roubar minhas coisas, ó. Vocês ficam falando que eu fico roubando. Você ia pedir emprestado? Você ia tentar. Você ia roubar? Não, eu esperava que vocês matassem a bruxa e eu ia ver se ela tem alguma coisa que eu quero pra pegar, não. Eu ia pegar a minha parte do tesouro pra ajudar vocês. Você vai ajudar, você vai só passear, tá bom, eu ajudo um pouquinho. Ajudando o povo. Desde que seja divertido. Não, eu vou ficar. Eu sou um. Quem vai me matar? Você tá louca? Posso perguntar uma coisa, senhora? Claro. Você veio de água? Eu já passei por lá. Você veio de lá? Você nasceu lá? Não. Eu nasci na. Oxi. Eu nasci em Hongari. Muito longe daqui pro leste. Eu não faço ideia de onde tá aquele bastardo. Mas ele nasceu lá? Ah, sim, ele nasceu lá. Eu entendi ele perguntar se ele tava bem. Eu não faço ideia de onde tá aquele bastardo. Eu não quero falar sobre ele. Ele tem uma personalidade. Ele é tá bom, é Flint. E ele é um chato. Cusão, mano. O cara já chegou e já me deu spoiler. Tremei. É Flint, ele é um chato. Flint? Não sei porquê, mas conheço esse nome de algum outro lugar. Sai, cara! Eu vou levar um sapatinho, certo? Bom. Como você acha que a gente vai fazer você se a gente conseguir dominar o mundo? E você busca poder, não sabedoria ou felicidade. Eu estou sendo sincero. Não, e você? O que você deseja? Ele tá mentindo. Geralmente. E sim, eu tô contando a verdade porque eu quero. Não, você tá contando a verdade porque eu não tô impondo isso a você. Não, não, vocês acham que não perceberam quando aquela ali fez aquela magiazinha na gente? Não. Como assim, na gente? Sim. Em todos nós é uma área mágica. Vocês não percebem? Então você conhece a magia. É claro que eu conheço. Eu sou um clérigo. Você anda com alguma clérigo. Você anda com alguma coisa perigosa? Você aí na lagoa? Sim, pata de urso. Ele é bem perigoso. Bastante. Isso você controla o pata de urso? Claro que não. Você vai controlar aquele. Legume, mano. Mas ele é boa, gente. Eu gosto dele. Viu? Eu falei pra vocês que a confiança não precisa ser necessariamente confiar na pessoa, mas sim precisar dela, é o que ele tá fazendo. Vamos deixar mas aqui. Nós precisamos dele? Eu acho que não. Não, mas eu tô explicando o esquema que vocês estão fazendo. Ei, ei, ei, ei! Não, ei, ei. De ninguém, mas não precisa se ofender, vamos baixar o nível, tá? Você não, menos você não tem como a gente baixar o nível. É assim que me tratam. É assim que eu ajudo vocês na batalha contra os orcs, é assim que vocês me tratam. Você torceu pros orcs? O quê? Você torceu pros orcs? É, eu torci porque eu vi que eles eram muito mais fracos que vocês. Eu estava confiando na vitória de vocês. Não fez nada. Porque não era necessário, porque eu tinha plena confiança então, que vocês venceriam a batalha facilmente. Como você ajudou, então? Não atrapalhou, não. Reforço positivo. Não, reforço negativo, contou de outro lado. E vocês acharam que eu tava torcendo pra vocês? Isso elevou a moral da tropa? Não. Como não? Minha moral não foi elevada por alguém da sua estatura. Essa foi a gota. Eu tô indo embora. E Heine pra todos vocês também, sem isso. Ele vai embora. Ok, não vamos levar pequenino, né? E nem o grandão. Brin entra no salão. Pegar uma cerveja. Tomar e o Padre Urso tá por lá. O Padre Urso tá tomando. Né? Preparando as coisas dele, mochila. Roupas de pele pesadas. Tá? Eu sei que não sabe. Com aquela coisa. Porque ele nasceu aqui. Ele nasceu lá longe, tá procurando o pai, tá procurando o pai. Mas ele é acostumado com essa vida. Não, tá, o que? Sua vida é o quê? Se perder? Só é reto? Não, não é muito. Qual é o seu medo? Sobrevivência. Pô, já lá? Também não. Ele não vai te dar essa tipo de comida. Comida, a gente vai levar. Qual que é o negócio do coração? Comida, eu tenho um pai. Você pode? Não, ele parece ser uma boa pessoa. Eu não acho que ele vai levar uma pessoa, mas prepare suas coisas. Ninguém, leva bastante roupa de frio. Que tipo de roupa vocês têm? Meio subjetivo. O frio hoje não vai ser normal. É, não é necessariamente um agora. Com os amigos. Quero ver esse tipo de roupa de vocês depois. Estamos em tortuga? Tem que tomar cuidado. Aí ele pega e vai olhar lá pra fora assim. Tem que falar pra você. Com esse tempo, é melhor evitar as lutas. É, quanto mesmo, quantos dias mais ou menos lá pra saber que ele tava? Eu não lembro, você falou na sessão passada. Não, ele chegou um, dois dias. Por quê? Dois dias? É. Bom, acho tá, que... Tá, mas é tipo assim, ele é... Não vai... Esse conhecimento de saber tal e tal... Ele é nativo dali. A tribo dele, a raça dele, viveu a vida inteira ali. Não é gente que veio de outro lugar, mas por ali ficou. Não, eles nasceram ali. O povoado dele surgiu ali. São dali. Pelo jeito que eles estão falando, não tem nada da PQP, não. Do sol lá. E... Ele é dali. Ele é da cidade de cima, né? É. Vim de Giluc. Giluc, inclusive, é uma cidade famosa. Tem um personagem muito importante do cenário. Talvez ele falou, ele chegou a falar isso pra gente, ou ele falou, falou que é de Giluc. Ele falou que é de Giluc, mas eu não sei, é o negócio do mapa ali, tá, tá região. É, é perto, é perto. Você sabe que é perto. Onde a gente viu a fumaça, mais ou menos. Não, a fumaça é onde vocês estão. Fumaça então, é um pouquinho mais pra cima. Mais pra cima. Beleza, então. Bom, vamos seguir viagem. Vamos comer, vamos seguir viagem. Agora, essa é a informação do tempo. Que hora são? 10. Ah. Dissolve. Por que, que ele ia dizer que isso aqui é sol? Ah, não sei. Tá piscando. Mas não, na verdade, afetou a mente dele. Lisbeth, desliga. Tá bom, e o pior, acabei de falar que tá lembrando. Depois do sol. Não, mas sol, tipo, meio-dia, essas coisas. Sol e nevasca. Aí eu começo a dar aquela enfiada no machado, guardo as coisas no bolso. Bota o casaco de pé, guarda a pedra de carne. Tem alguma coisa pra poder embrulhar a carne que ele deu? Couro. A pele da couro ali, normalmente tá com a bolsa. Ok. Tá, vocês? Se couber na bolsa, eles vão na mão até ver a. Um canta parabéns. Um canta parabéns. Pega na minha amor. Pega a minha amor. Aqui já é quase 7 horas, eu tenho que sair daqui a pouquinho. Ai, que mão gelada, velho. Ai, a mão gelada do caralho. Tô voltando de oportunidade. Vai pegar o XP aí, agora também no. Quantos anos? Eu acho que quantos você tá fazendo? 20. Acho que você viu 21 fichinhas. 20 e uma. É, tá bom, pelo menos por um parabéns, tá bom, né? Ah, gente, vamos fazer, vamos. Semana que vem é aniversário de quem? Domingo? Domingo é aniversário de quem? É meu, 99 anos. 99? Então eu vou te dar uma ficha pra ficar com 100. Olha, tá com um corpinho de 80. E aí, ó, eu te dou uma ficha pra ficar com 100. Né? Tá, e aí, o que que resolveu? Vamos comer e depois vamos seguir viajando sem eles. Aquilo que eu tava falando. Como que é o nome? Pata de urso, ele é só um. A gente acabou de arrumar nossas coisas. O problema é que o Raul já vocês dois são. Vamos em direção a eles, vocês não estavam conversando. Sim, vamos lá, vamos acelerar. Tem que no estábulo, no meu caminho, a gente tem que tentar chegar até a montanha antes do anoitecer, senão estaremos perdidos. Vamos. Tá, vocês estão lá no estábulo, passam uns minutinhos, volta o Mullen com o pata de urso. E o Halfling já saiu. Vocês encontram o Halfling no caminho. Sim. Vocês encontram. Ó, Mullen. Não, vocês falaram que ele é de longe. Mullen. Na hora que vocês estão indo, vocês encontram o Halfling andando assim, pisando duro, baixo. O pato de urso olha pra ele. Tá bravo, pequenininho. Ah, Raimin pra você também. E vai passando por vocês e entra. Ele deve ter tido alguma treta com os amigos meus, com meus companheiros. Nada demais. E aí vocês chegam no estado. E aí vocês estão prontos pra partir? Você pega... Com um machado assim. Eu não ouvi direito. Tem um machado nas costas. Olha a sua roupa. Olha as roupas do Gabriel. Não precisa ir. Sim, ele fica. Olha as roupas da Bisbee. Sim, o porquê. Do Théo. É verdade. Olha as roupas do Jeff. Olha a sua asa. O Jeff, é verdade. A bola, desfez? A desfez ou eu acho que não tem. Até um minuto. Joga ali. Não. Joga aí, eu vou jogar. Você falou que ele é sabedor, cara. Peraí, eu tô falando então eu jogo também. Não, meu nome não é Pata de Urso, é Pata de Avari. Ok, Lisbeth, falhou também. Meu nome não é Pata de Urso, não é Pedro de Urso. Tá, seis. Também falhei, Jeff. Também falhou? Beleza. Peraí, é o que que é? Sabedoria. Sabedoria? Então falei. Zero menos um. É. Ele olha pro Moore e fala: não, eles não estão prontos. O que você quer fazer mesmo? Encontrar meu pai. Matar os orcs. E se a gente encontrar o dragão? Odeio Robbie Gomes. Eu também odeio ele. Ele é um verme. Nós estamos juntos. Eu cheguei aqui e ele já estava nessa vila. E ficou um pitilhão o tempo todo. Maldita hora que eu fui falar aqui, perto dele que eu estou indo para as montanhas. Sabe o que ele fez? Me encheu o saco. Você tem outras. Outros propósitos além de resgatar seu pai, matar orcs e matar o dragão? Sim. Ele vai pra falar não e o rosto dele fica todo vermelho. Ah, o que você quer mais, Neymar? Você vai chegar e falar matar vocês. Se matar, eu faço ele já. Seu coração acelerou. Tem alguma mulher lá? A piroca parece que foi um homem. Não, lá não. Mas se eu levar a cabeça do dragão, Olhos de Brumas vai querer casar comigo. Você tá querendo matar o dragão pra pegar, casar com ela? Claro. É isso aí, só tem algo mais? Não, eu quero encontrar meu pai. Além de seu pai, ele levar a cabeça dela pra casar com ela? Alguma coisa? Não. Não? Por que eu teria? Só. Esses elfos, amigos seus, são esquisitos. Ele é muito esquisito. Esquisito demais pro meu gosto. Acho que eu preciso dele. Não preciso dele. Isso é verdade? É verdade, claro que é. Por que não seria? É um cara que me trola infinitamente, eu vou falar, não, não. Não, tá, é legalzinho, não tá enchendo o saco, não. Mas o chumado a gente deixar pra trás? A gente podia amarrar ele. O que vocês acham? Podia o quê? Concordo. Amarrar ele. Sem ele perceber. Não, ele vai perceber. O desgraçado é astuto. Amarra e quebra as pernas dele. Ei, pra que essa violência toda? Pera, eu posso dar uma missão pra ele. Uma missão pra ele? Não, uma missão pra ele. Você não... Eu não vou aceitar uma missão. É melhor a gente amarrar ele. Podemos confiar em você? Claro, por que não? Não sei, ele... Pessoas são perigosas. Eu não sou como ele. Eu, você. Eu sou do povo do norte, do povo das uivantes. Eu sou um povo muito honrado. É o quê? Honrado. Eu disse que o Rafa só usa ele. Não sou como as pessoas das terras quentes. Não sei por que vocês têm essa desconfiança de mim. Não sei. É. Típico de quem é das terras quentes. Ah, porque aqui todo mundo confia todo mundo aqui? Sim. Tem algum templo aqui na cidade? Na Brasília? Não. Tem um templo ruim. Tem um templo muito ruim aí. Templo ruim, né? Ai, meu Deus. É assim, da velho. E aí, vamos amarrar o cara ou não? Bom, então vamos... Não, não precisa. Amarrar o caramba. Mas não, perceberá assim. A gente se aproximando. Yeah. Acho que ele vai perceber se a gente tá aproximando. Nossa, tem que ficar desocupado. Se vocês quiserem, eu posso colocar ele dentro do. Mandar no barro, sem usar a barra. Eu ia gostar de ver isso, então. Eu posso dar um conselho. Eu também né? Gostaria de ver isso, mas. Conselho? É, deixa que conselho? Pra ele ir buscar outra vez. Ia dar a missão. Você sabe que a gente pode tentar resolver. Eu não vou começar na missão. Persuadido. Eu acho que não vai funcionar. Eu conheço as artes que ele pratica. Não, você não gostaria de realmente ver? Ah, não, é só aquela. É. Não, não. Okay. As artes que ele pratica. Eu sei muito bem as artes que ele pratica. Mas não mais eu que a pentelhação. Bom. Façam o que vocês quiserem. Eu sou a favor de amarrá-lo. Eu acho que pode amarrar sugerindo a missão. Claro, porque sugerir. Que primeira, se eu fizer sugestão, ele joga com desvantagem. E missão, se ele se não fizer o cara novo, o cara dá uns 5 de 10. Sim, só uma vez por dia. 5 de 10 é 5 de 10. Beleza, vocês querem amarrar o cara e ainda tá dando de matar o cara. Aí, se ele fizer qualquer coisa contrária às opções, ele toma 5 de 10. Calma só, se você quiser. Então, aí eu tô vendo. Aí, então, eu vou fazer uma sugestão dos cavalos. Só que cuidado com os cavalos. Cuidado com os cavalos. Cuidado com os cavalos. Se ele entrar tipo, duas vezes no dia, você vai procurando e deixar levar o cavalo. Se eu já estou feliz a fazer a missão. Leva esse cara aqui lá. Fala pra ele entregar uma carta e volta. Se você fazer isso, é longe pra caramba. Eu falava assim, fique me dando esse slide. Ele é de Rhine. Tem um tempo grande em Alien. Então eu posso mandar ele pra lá fazer uns trabalhos pra mim. Trabalho? Fazer trabalho, cumbi a boa, levar a galinha preta. Ah, eu posso falar pra ele que cara, se não sair dessa cidade, ele não usa a tecnologia pra participar. É verdade. Eu ainda acho que se devia usar o Kurama e fazer com que ele fosse próprio plano. Não. Kurama? Ela não tá conversando com o Kurama. Mas eu não tô falando com o meu cavalo. E você, eu não tenho ouvido com sua vida ruim? Não é, eu não vou falar com ele, se quiser, pensa. Não, Kurama, sua vida ruim. Fala, vamos. Eu não vou falar. Vem cá, chega aí, irmão. Vamos bater um cabeça aí. Vamos conversar. Você acha de deixar aquele cidadão lá? Aquele lugar lá que você levou eu e o. Eu ia adorar isso. Ah, faz isso, cara. Vai. Não, só que isso vai servir de refeição. E deixa ele perto do caranguejo. Você tem alguém que vai morrer. Responde-se. Ele não é um clérigo, ele não consegue sair. Por que vocês não estão conversando com o seu irmão? Não sei, ela tá ali. Nariz virado pra mim. Ah, deve ser. Você tá naquele negócio igual a porra, né? Não! Para de me cheirar? Não. É, senão também ia sentir o cheiro de. Mas eu acabava com o cheiro forte. O cinto na Jojota. Igual cachorro. Mas olha que querer que ela quer te dar uma vida mais saudável. Só mexe o vermelhinho. É, o bobo. Onde é? Ela quer dar uma vida mais saudável pro cavalo e o cavalo comer planta. E olha assim pra você. O que foi? Vou ficar assim. Vou te dar uma missão. Tá bom? A gente vai chegar na missão. Ele não quer dar outra coisa. Que missão? Ver. Não quero missão nenhuma. Não, você tá bem, não vai querer ficar aqui. Chateado, né? Eu odeio que fica sonho da minha altura. Ó, faz isso. Me chame de ladrão, já disse. Meu irmão é ladrão, eu não sou. Eu não, em nenhum momento, chame de ladrão. Bom, mas, meu, você vai ficar aqui, cuidando da cidade, e não vai usar nenhuma magia que dissipe magia. Beleza, ele tá... Fez? Fez. Tá, agora mesmo ele tá falando que ele vai usar uma magia no carro. Ih, é, agora ele falou... Você cagou em tudo que você tá usando a magia nele. Deve ter um mais 7 de serviço. E ele não tá aqui? Se eu fizesse, ele jogaria normal. É saving throw, né? Por que você não fez? Porque o cara saiu correndo, né? 18. Nossa. Só um dado, né? O meu é 17. Ah, é, ele tem mais 5. Ele tem mais 11. Mais 11? E ele olhou outra vez? Caralho, como assim? Voluntariamente. Ah, bem, ele não tem paciência. Eu queria falar, eu vou fazer isso agora de novo. Tá. Aí a Kageitou que tava usando magias, ele vai ter que pagar. Ele pega, levanta a cabeça dele pra você. Não vou fazer isso que você tá me falando, não. Onde eu fui, ó? Uma pergunta, a gente tá muito tempo ou não? Não, eu sozinho. Não, foi na fogueira, na outra lugar. Ô, mas é sério. Não, mas talvez você só não vai falar, gente. Na fogueira do trabalho. Eu não acredito que você seja uma pessoa má. Mas você não vai querer parecer um traidor, um ladrão com a gente, né? Olha, eu juro, tô avisando. Se vocês começarem a me chamar muito de ladrão, se me chamar de ladrão, eu vou ficar o olho de um. Não, mas é que ladrão são aquelas pessoas que atrapalham a vida das pessoas, sabe? Roubam, furtam, também matam, ou façam com que as pessoas não conseguem ficar felizes, sabe? Por exemplo, se uma depressão, se uma cega que enxerga pelos pés. Vem, vem aqui! Vocês estão ouvindo lá do estábulo, viu? Eu ouço um pelo do cu quando que nasce, mano. Se uma cega que enxerga pelos pés amanhece toda vez com um sapato nos pés, tá barrado, vai ficar feliz. E você vai parecer um ladrão. Tá atrapalhando a vida das pessoas. Se a gente começar a escorregar ou ter muita pegadinha, a gente não vai ficar feliz. O quê? Ele viu, né, o Jeff? Você viu o Ralph levantando de madrugada, tá? Na hora que você tá no turno de vigia, né? Aí levanta, passa assim na fogueira, olha a Toff lá dormindo, né? Aí ele foi lá no cantinho, catou um sapatinho de pele, né? Foi e colocou no pezinho dela. Só que com os cartazes amarrados. Você viu, não funcionou nada, né, mano? Deixa eu ver, deixa eu ver. É, o cara foi outro cara. E aí ele foi no barril de cerveja, né? Abriu, mijou lá dentro. Abriu a torneirinha, né? Olhou, né? Estranho, ele levantou o barril assim, soltou devagarinho a tampa, né? Olhou lá dentro. Tomou um golinho assim. Ele enfiou a mão assim no bolso, jogou um pozinho. Aí fechou a tampa direitinho, né? Tombou, abriu, mongolinho. Aí pegou, voltou e deitou a dormir. Eu acordei isso com o alarme, velho. Não. O alarme disparando. Ok. Ele tá lá comendo o espetinho dele. Você vê no alarme, tá bom? Eu vou aonde? Com a gente. Eles são chatos. Não quero mais com vocês mesmo. Além do mais, não é legal, você está vendo uns usando só para conseguir poder. A gente ia estar fazendo uma troca. Aí que entra o valor de confiança com você. Uma troca justa. Mas se vocês não querem a minha companhia, também não quero a de vocês. Bom, mas vocês vão se arrepender disso. Ok. Mas que ele está falando, não quer dizer que ele pode dar uma arma também, não é. Mas... Okay. O quê? Nada. Nós estamos. Ah, fala isso, mano. Bom, o Kitanató abençoe vocês. Melhor do que errar. Saúde. Bom, eu vou comer isso. Ok. Cara, tô vindo alguém. Sim, eu tô. Tô sentindo. Olhando a janela. Cara, chato, né, velho? Depois o cara reclama do Ralph trolando, né, velho? É brincadeira, né? Mas é um ganso mesmo. O cara trollou uma cidade inteira. Ainda trola, tá trollando a gente e ainda reclama no traquinagem do Ralph ainda. É verdade, né? Eu não trollei a cidade inteira. Não, vai ser isso. Não, mas eu não mandei vocês gritar. Eu não mandei vocês gritar, beleza. Não, você não trollou a cidade okay. Lá do sol lá. Depois não, de alguns minutos. Não, não, imagina. Depois de alguns minutos o Théo chega. Bom, foi o mestre que trollou. Não adianta confiar na palavra dele, mas ele falou que não vai. Quem? O pequenininho. Se ele for, a gente quebra a perna dele e ele não. Então a gente não vai, não vai amarrar ele, não. Bom, ele iria se safar alguém, iria tirar o. Sim, ela, tá, tipo, eu não confio nele, beleza, mas. Eu não me parece ser uma pessoa ruim de todo. No contexto geral. Parece que ele achou, porque não, a única coisa que ele me aparenta querer, literalmente, é só aprontar. Porque já que ele é um clérigo, suposto clérigo de Heine, ele só quer fazer traquinagem só. Só que acho que se for alguma coisa não. Séria, provavelmente ou ele vai estar no nosso lado ou ele vai nos atrapalhar. É, beleza, mas... o pato de urso a gente pode né, ficar. De acordo com a companhia dele. Mas do Clary? Bom, mas vamos ficar atentos. Principalmente se ele der, se o Ralph não for seguir. A gente bom, só vai descobrir se tentar levar ele pra gente. Porque eu penso assim. Até então eu queria, beleza? A gente podia segurar ele e tal, mas depois que eu ouvi aqui em off a conversa do Theo, eu mudei de ideia. Porque se a gente ficar nessa, ah, a gente precisa, não pode confiar mais em ninguém. Pode chegar o dia que a gente vai encontrar uma pessoa que vai ser de grande valia e grande importância, que a gente vai confiar muito. Só que com esse pensamento a gente não vai dar nem atenção pra essa pessoa. Fala com Deus. Quem? Fala com Deus, manda ele retificar por favor. Fala com Deus. Ele fala de maneira estranha. Vocês deviam saber mais, interpretar mais isso. Porque se a gente fica desconfiando, não confiem em ninguém. Independente. Tá, mas quando? E... onde? Não, é onde? Ah, então, não, quando e onde? Então a partir de agora eu vou parar de confiar em você. É, exato, essa que é a questão. Quando eu não vou confiar em ninguém. Mas é que não foi não confie em ninguém, eu não confio em ninguém. Então, a questão é... Mas eu posso tomar isso individualmente. Mas a gente tem que ver qual é a situação que a gente vai usar. Tá, mas eu posso tomar isso individualmente, entendeu? Porque sim. Porque eu posso interpretar da forma que você pode interpretar que ela falou confio no diabo. Pode! Qual o problema? Você depende do que você quiser. Porque o diabo é ruim! Ele pode ser ruim, mas ele tem seu corpo. Agora eu fiquei surpreso. Ah, e aí? Não, eu falei, ok, fala, beleza. A gente sabe do que eu tô falando de vocês comigo. Sabem. Ah, nem sabe que o diabo é ruim. Ela tava bêbada com o costume na taverna. E aquela pessoa que você possivelmente fez o pacto? Eu não fiz pacto com ninguém. Por isso que eu falei, possivelmente. Tá, mas e aí? Ele te deu uma oportunidade. Ele é uma pessoa mal. Ele é uma pessoa mal, né? É, que é minha alma. Então, até agora não te matou nem fez nada, porque ele tem um propósito, exatamente. Ele te dá presente, te dá benefícios, entendeu? Cicatrizar. É mais ou menos isso. Então, só que por enquanto ele precisa de ser novo. Por enquanto ele não tem minha alma, por isso que ele não tem como pegar. Tá, mas por enquanto você tá confiando nele, certo? Não, por que não? Por que eu confiaria nele? Porque não te matou até agora. Vocês, ninguém me matou até agora e nem por isso eu confio em todo mundo. Tá, só que sua alma já é destinada a ele. Minha alma não é destinada a ele. Você acabou de falar que ele quer sua alma. Ele quer minha alma, mas não quer dizer que eu vou vender ou vou dar pra ele minha alma. Se você vale uma... Pata de urso, gente. Eu acho que uma pessoa que tem um cavalo e não tem ideia. É uma pessoa que não tem urso. Não, é um bairro, mas acho que ele não entendeu nada. A gente falou. A gente pode conseguir. Então vamos conseguir comigo? Você não vai falar que você tá aqui. Nossa. Ele é meio estranho. Vocês todos. Fica de olho aberto comigo. Você é daquela nossa? Não sei. Tô começando a querer ir com o Ralph. Vem, Ralph, vamos buscar casaco. A vez de prefeito que só vai ficar aqui. Prefeito, beleza. Ah, um dono aqui. O dono. Eu não sei como é que chama esse peneiro. Vileiro. Cadê o dono da vila? Cadê o banheiro? Ô Jess, você tinha no seu carro, não esquece. Não sei. Vou receber um telefone. Não esquece, tem que abrir o bolo. Não se preocupe. Abrir o bolo? Não podia suportá-lo? Só. Não, a gente vai fazer assim com o bolo. Eu pensei. Vou deixar eles dois tomando distância. Vou tentar furtividade por trás deles. Ok. Só tem. Ah, tá. Atividade, joga. Eu não tive entrar em fúria para todo mundo. Ele vai morrer saindo. Mas ele não. Não, ele não. 27. Deu. Joga. Joga aí. Você tem que dar um 19 no dado. O Orc tentou ser furtivo, não é isso? É. O Orc vai. Você vai todo silencioso. Plosh, plosh, plosh, plosh na neve. Com uma chave de lava. Se risar, mas é o. Com uma chave de lava. Fica sem borboleta. Deixa pra trás do barco e fica. Pau aí. Sim, você percebe ali ainda atrás de você. Você assistiu o Up? Aquela hora que o tio tá assim. Para de se olhar pra trás, deixa eu escutar as águas. Abriu o barril. Meu barrigão do bicho. É isso. Tá. Aqui, deixa eu ver se funciona só em fúria ou funciona no zero. Vou falar o nome de gordo. Né? Bom, vocês vão indo, tá? Até o salão principal, ele olha aquele monte de pele. Isso aqui deve ser. Eu vou falar com o chefe da vila. Quem falou isso, mano? Eu entendi que você falou isso. Não! Só fui ver se eu podia usar isso. Eu só posso usar em fúria ou em poder. Porque tem poder aqui que eu sei fúria que eu uso, caralho. Cara, furtivo em fúria é um maníaco sexual. Ai, que delícia! Ok. Vai pegando algumas peles. Toma, carrega essas daqui. E jogam tudo em cima de você. Eu percebi que o Rick tá seguindo, né? Uhum. Ele faz alguma, algum lugar que dê pra... O que você quer fazer com ele? Não, eu quero muito comer. Pra matar ele. Na hora que entra no casarão. Se ele é mais legal, assim, você dá uma coberta pra ele e fala, segura. Segura. É, o cheiro, tá certo, no cheiro. Oh, tudo tá cheiro, elfo, que eu já vi isso aqui infinito. É só eu vou tentar. Mas o pata de urso não, tudo que cheira é pata de urso. Mas ponto. Ele só quer te trollar. Ih, Ava! Ava! 19, mas. Gael é... quer trollar, beleza, acha? Mas Gael, Gael é assim, ó, olha que ele tem um casaco. Joga Perception você. Com vantagem, né? Com vantagem, claro. Mesmo assim, são 28. Opa. 20. Tá. Na hora que você. Não, mas aí eu tô tentando sentir o cheiro do pota de urso. Ok. Não dele. Ele joga os casacos pra você com tudo. Casacos não, as peles, né? Joga pra você com tudo. Você sente impacto e recua pra trás assim na hora que ele joga pra você, né? Pega isso. Eu vou falar com o chefe da aldeia, já volto. Tá? E aí você vê o pata de urso saindo de dentro do salão central. Vai seguir ele? Sim. Ok. Deixar o grau de lado sobre o pato de urso. Você segue, na hora que você passa na entrada, você olha lá pra dentro e não tem sinal do grião. Tá? Na hora que você. Que o pata de urso sai, você vê o Murin. Sente. Ouve o Murin se aproximando, tá? Aí você vai, se esconde atrás da porta, solta as peles no chão, tá? Pendura assim na porta e sobe e fica em pé numa viga no alto. Tá? Preso nas viguinhas do teto. Ele seguiu o pato de urso. Okay. Joga de novo, stealth percebe. Ele já ficou no chão já. É. 15. Ah, agora tá aí. Agora tá fácil, hein? Vai sem vantagem ainda, hein? É, 18. Agora você não conseguiu achar. Aí você vai indo. Opa, tá levando? Tá levando. Tá habilidade de anjo. Se tiver qualquer coisinha, posso se esconder. Então, Raiden. Não, stealth. Ai, de ação, né? É automático. Ai, de uma ação. Ai, de uma ação? Não, não. Tô escondido. Não, não. Se o cara vai tentar te procurar, ele tem desvantagem. Ok. A não ser que você seja você vai indo atrás do pato de urso. Plash, plash, plash. Pato de urso pisando mais duro, ainda mais pesado no chão. Indo tranquilo. Tá? E você ouve passos atrás de você. Tá? Você sente cheiro do Grael, e aí você olha pra trás e não enxerga ele. Mas você sabe que ele tá perto de você. Eu sei que ele tá. Tem que continuar. Isso é impossível. Essa é a nossa ignorância. Nossa. O pata de urso ele vai e bate na porta do chefe da aldeia. Eu tiro a mão desse próximo, vou chamar o pata de urso. Tá. O chefe da aldeia vai e abre a porta, né? Aí você chama ele, né? O pata de urso olha pra trás. Ah, venha. Vamos precisar de ajuda. Aí fala, chefe, a gente vai precisar de algumas peles. Não tem condições deles irem pela montanha com as roupas que eles trouxeram. Pode nos arrumar alguma coisa? Eu peguei um pouco lá no salão dos guerreiros. O quê? Nossa, tô cochichando no ouvido do cara. Não sei, eu ouvi. O Jeff não ouviu lá. Eu ouvi. O Jeff ouviu, mas a versão do personagem. Eu ouvi, ele olha pra você assim. Na verdade é o contrário. É a mais. Você pode subestimar as vivantes. Tá, tudo bem. Chefe, me arrume roupas. Eu ouvi já. Oi? 26, você tá a que distância do cara? Dele. Perto do ouvido dele, velho. Seguindo, parece que seguindo é uma distância de uns 10 metros, pelo menos. Sim, acho que é isso. Acho que não tem nem como. Alô. Isso é uma dificuldade bem alta, já porque eu falei cochichando. É uma dificuldade bem alta, sim. Você me ligou. Com a neve, ainda com a neve. É questão do sistema que a dificuldade alta não é tão alta. A dificuldade alta não é tão alta. Tá me ligando. Mas é médio. Não, porque assim, eu cheguei perto de você, vendo só. Mas agora que eu consegui. Não tem ouvido, então o cara ouviu a bola. Se ouvir um cochicho, vamos pegar a tabela do escudo. Tipo, ele pode ouvir, mas ele não identificou o quê? Ele pode ouvir, mas não o quê? Se eu vi um cochicho a 10 metros de distância, é algo bem difícil, né? Sim. Concordo. É? Tá, 25. Não sei, mano. Na neve ainda, no meio da nevasca? Impossível. Acima do seu 26. Não dá pra ouvir. Assim, ó. Hã? Eu tô ouvindo isso aí. Essa é a neta, não é o cochicha. Não, eu tô ouvindo isso aí, não é o cochicha. Se fosse a tua, eu não ouvia, né? Ok. O chefe concorda, né? Aí fala, não, vamos conseguir algumas coisas pra vocês, né? Vai numa outra casa, que tem um cara que trabalha peles, couros, né? E aí vocês conseguem ali vários mantos grossos de pele, pesadões mesmo. O chefe entrega pra vocês, né? E aí o chefe pergunta, vocês já estão de partida? Sim. Bom, tenham boa sorte. Esperamos que vocês consigam derrotar a bruxa, o mais tiver por lá. Boa sorte. Nós também esperamos conseguir. Eu vou procurando um lugar. Ah, vamos ver. Lugar vazio. Amiga minha, o que é aí? Bem tranquilo. Se você for, ela quer ir numa loja que está em promoção, o sapato. Perto do Santa Cruz. 21. É, já passou de couro por. Lugar bem vazio. Fora do céu. Só ponto. Perto da vestida. Ok. Não, na rua. Você não sei. Beleza. Não é. Eu estou falando o nome errado na loja. Ok, você vai, você chega no, no portão, né? Tá os caras vigiando o portão. Acho lá. Acho que não vou deixar ali. Um dia? Naquele dia. Bagunha ali. Outro valor da moto. Entre o posto e a Santa Cruz. Isso aí? Com essa neve? Ela quer muito dois. Eles vão abrindo o portão. Tome cuidado. Ok. Vou me afastar o suficiente pra saber que eles vão mover. Perception. Beleza. Eles vão fechando o portão. Você está sendo vigiado. 17. Eles vão fechando o portão e você escuta um falando pro outro. Não com o chifre, falando em voz baixa mesmo. Chifres verdes. Essa porra. E o cara fecha. É um chifre verde. E que é um chifre verde? É o Grial. Não, é o que eu ando aí. É. Exato. Ou no caso, os pés secos, ou negros. Bom dia. Ô, louco, mano. 2 minutos eu faço o suficiente. Você me faz assistir, velho. Então eu volto. Racista demais, mano. Não, sou higiênico. 5 minutos eu tô você tá vendo racismo aqui? Porque eu sou racista lá fora. Você tá vendo? Então você é o racista. Lá fora eu tô racista. Então você é o racista. Então você fica quieto. Eu sou racista. Não importa, porque com preto ele não é. Exatamente. Eu também. Você volta, bate no portão, os caras puxam. Uma gravetinha, olha. Você nunca faz como já voltou? Abre o portão pra você. Tá tudo pouco lá fora. Eu avisei, né? Tá. Aí vão fechando o portão. Tá bom. Então, beleza. Os caras fecham o portão, né? Você vai se afastando. Os caras olham assim. Ok. E? Tô esperando só o bar para voltar. Tá. Eles dois vão chegando, vão voltando. Os dois juntos. Cheio de peles. Pega-se na. Na minha escama, assim, um pouquinho, entrar com o barba, no caso da gente mudar de ideia e deixar o dragão vivo, né, para a sua pretendente. Não vai conseguir eu matar, mas vamos pôr um pedacinho. dá pra dar um pedacinho. O que você quiser, deve valer pra ele. Ele olha, ele pega, olha assim. Mas já chegamos? Já chegamos. Ele pega, olha assim. Eu agradeço. Guardarei com muita honra. E pega. Põe tá no manto dele assim. Não, cara, eu não quero deixar o dragão você morrer. Você namora pra caramba e agora você quer fazer o carinho na moral. Olha só. Cuspidinho, né? Cuspidinhasa. Cuspidinho. Ok. Vocês já estão lá. Grial chega depois de uns 5 minutos. Depois de uns 5 minutos chega o Grial também. O Pata de Urso ele vai entregando pra vocês. Tomem. Vistam isso. Onde você estava? Cadê as outras peles que eu mandei você trazer? Ele pega, chifres verdes. Vai entregando peles pra vocês. O Grial vai lá, pega outra, as outras peles volta. Ele pegou uma menos mesmo? Hã? Ele pegou uma menos mesmo? Ele pegou uma mais, acho. Pegou a mais. Pegou a mais? Pegou a mais. Aí entrega peles pra todos vocês. É que o Murcio falou pra ele pegar uma menos, que se ele tinha pego o Grial ou não. Ele pegou uma mais porque ele foi de cuidado. Ele pega as peles. Bom, sobrou pele aqui. Toma, guarda aí na sua bolsa. Eu acho que minha bolsa não vai caber por causa da carne, mas faço botar na bolsa dela. Guarde aí. Pra quê? A gente pode precisar. roupas extras. Não, você quer uma blusa? Você quer guardar esse pedaço de carne na tua blusa? Não, só apareceu um espantalho já tanto roupa. Então, me dá aqui, agora. Que mochila tá lotada de coisa? Nossa, mochila é grande. A minha não. Mas minha mochila tem um limite. Já só explorou o limite? É um peitão, tem uma full plate. Caraca. Sugiro que não coloque mais nada na mochila. Tá bem, deixa full plate logo, cacete. É, ali parece que não tem, porque as pessoas vão comprar uma full plate. Eu vou resolver esse problema rápido. Chama o anão, vai que eu trouxe a toca. Vamos de país, Inger. Bom, vamos partir? Vamos. Rapidinho, faz o... Partiu. Ralph ir roubar pro plate e resolve fácil. Então vamos. Tio, meu irmão. Tá, ele fala pra você. Então vamos, né? Vai, vira as costas e vai saindo. E vai indo em direção ao portão da vila. Tá? É. Alguma outra atitude, ação desesperada? Nossa, tem um jeito de segredinho. E aí? Escreva num papelzinho. Vai, vai, então, vai lá pro cara começar. Então, só se cara. Dá metade do papel pro Ariel. A ação dele. É que vai, já passou o tempo, ninguém mais vai fazer nada. Isso. Não quer que eu ouça. Eu vou com tudo isso. Vou passar a fazer. É, vou passar seria meio complicado, né? É, deixa eu olhar aqui meu giratempo. Vou pegar aqui meu giratempo, vou voltar. Também dá um de eco, meu pai. Eco. É, ó, prefiro uma versão novo do livro. Prefiro a Hermione. Do livro. A Hermione é vagabundo. Ela não deu pro Rony. Pra Simone. Demorou demais pra estralar pra ele. Isso que você deu! O Rony? É! A virgão e tudo! Só que você viu aquele vestido da avó dele? Do zoado? Que foda, né? Gino, é pra você! Sabe que filme que eu vi hoje? Não, o primeiro filme do Harry Potter. Tava bem naquela parte. Leviosa! Entendi. Mira de hoje que eu vou. Vamos saindo um por um então e assim ele vai ficando por último. Vamos abrir de novo. O negócio da. Suco boa. E aí? A gente vai com. Como assim, Mondoria? Sim. Vai demorar. A gente vai aguentar nesse. Os cavalos não aguentam esse perigo. O canal vai ficar na. Já tem uma passagem de volta. Né? Eu tenho que voltar aqui depois. É, o animal já tá quase morrendo de hipotermia. Por esse cavalo na mochila. Vou usar um calçado, vou pegar o tijolo. Segurar os dois cavalos, fazer um calçado do pé. Nossa! Que beleza, mano. A baiana de tijolo. A baiana de preda. Daí, ó, tá aí o chapéu japonês, aí aprimoraram e botaram de madeira. Sim, eu tô desenxergado, de alguma forma, imagina ele ficar lendo. Não. Isso é interessante. Se quiser, eu levo você. Só pra me chamar de volta. Ah, amigo, vou resolver. Eu vou mandar meu. Vou de polarzão, filho. Você acha que eu vou a pé? Vou de polarzão. É urso bipolar? Aqui anda de camarão por aí. Ah, eu vou de tiradão. Eu vou de polarzão. Ok. Quanto tempo você fica, tá? Uma hora. Não fala quanto tempo fica. É uma ou duas horas. É porque ela não fala. Fala, não magia. Não, não. Discussão fala. Não é magia. Não, discussão de habilidade fala. É, verdade, chamação. É, tudo. Já tira essa dúvida já. Mas qual foi o direto isso? Duas vezes por dia. Com ritual, sim. Não é ritual. Não é ritual, é habilidade. É habilidade de classe. Não senta meu bagulho de ficha. Mas só vamos ver. Mas até a gente chegar no bagulho de ficha, não é? Vai demorar no meio dia. Né? Número de horas igual a metade do seu nível de druida. Redondado pra baixo. É 3 horas. Nossa, ele é rida. São duas por dia? Duas por dia, mas eu posso gastar um slot pra esperar mais de. Não, dá, posso fazer, fazer a viagem inteira. É, tem coisa preta aqui, ó. Ah, dá pra fazer a viagem inteira pelo tempo. A gente pode usar umas 12 e todo mundo tá doce. Caramba, é um urso ou uma cachalote? Dá uma chicada no urso, sabe? Fazer um urso tamanho família. É um urso e uma cachalote. É um urso lindo. Vira uma tartaruga dragão, a gente vai finalizando no dia. Demorou. Guarda de ponta cabeça. Vou tentar ficar virando. O que é isso? Aquela coisa. Meu tartaruga, como virar? Oh, hoje eu vou dizer. Ok, eu preciso sair. Não, você se transforma mais rápido. Eu preciso sair. Você vai chamar ela de cima aberta. Posso ir devagar?